é aqui. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toda sexta no Clantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hearts on Air. Hardwell, com o programa Hardwell on Air. Apoio Plus Talent. Energia. 1, 2, 3. More. Music. Energia. Music. Energia 97. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É isso aí, tá começando a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de BV Financeira, pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez? Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos vocês. Estamos aí. Boa tarde. 17 horas e 39 minutos, Domênico Gato. Muito bem. Repita. 17, todos iguais, formiguinhas. 17h39. Olha a hora. Tem placar hoje, Domênio? Tá pé no saco. Patrole, velho. Caramba, hein? Os três perderam, hein? E quase que tem mais um placar. Três. Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Dunga depois de colocar. Perdeu a moral. O Dunga depois de colocar quatro zagueiros. Meu Deus. Quase que vai ser o placar pra seleção também. Mas quer saber, velho? O Dunga ele fez isso pra abreviar o sofrimento do Brasil na Copa América. Dunga! Ele fez pra abreviar o sofrimento do Brasil. Deixa eu te falar, você viu que eu perdi em casa? Isso é culpa sua, porra. Tá certo? Eu tô lá trabalhando domingo de manhã, acordei cedo. Olha, pra fazer o trabalho, você, o cara bateu a falta lá da puta que... Pô, fez o gol lá, porra. Mas o Ben já tem razão, hein? O Dunga fez o Elifute ao contrário, hein? Bento! Seu Bento, tudo boa bem tarde. Com você? Tudo bem? Tranquilo. Deixa eu ver. Tudo beleza, boa tarde, RG, todo mundo. Beleza. Nós. Trabalhou muito, seu Bento, hoje? Trabalhou um pouquinho, né? Tem que trabalhar, né? Aí. Que coisa, hein? Tá trabalhar, bom. Né, seu Bento? Fazer o quê? Me pera, o senhor tem que trabalhar. Tem. Vamos aí, tá bom. Vamos começar com quem, então, empatou. Quem empatou é... Ah. Are you ready, São Paulo? Color finarzinho, né? Cadê o Mota? Também? Tá ocupado. O Osório também... O Osório Dunque ontem, né? O Mota tá gratinando a rosca, velho. Olha, tá buscando o fiofó. O que eu fiquei sabendo é que ele tá besuntando primeiro. Então, só um minuto. Mota, tá, porque tá rolando pedágio sem parar. Ah. Mota está neste momento trabalhando. Na Avenida. Já tá lá? Tá lá. Na Avenida Salim Faramaluf, na altura do 1700, do lado do Cabral, lá no Tatuapé, todo mundo conhece. Passe por lá, você vai poder ganhar bonés, camisetas do estádio, sorteio de ingressos pra festa junina que vai acontecer neste final de semana. Já chegou, hein? Sábado tem o show do Fábio Júnior com os DJs. Domingo tem o show do Traje Rigor também com os DJs do Energia na Véia. Sábado e domingo tem festa junina do Energia na Véia. Vai ser muito legal. Você vai poder ganhar esses ingressos por lá. Passe por lá então, pedágio sem parar. Avenida Salim Farah Maluf, altura do 1700, do lado lá do Cabral, no Tatuapé. Pedágio sem parar rolando agora, hein? Tá certo. Vamos lá, então, seu Bento. Tricolor no finalzinho, gol do André Lima. Você deu um empate ao Avaí. André Lima. Ah, André Lima Aranzo. Não tem placar pro São Paulo? Você devia ter feito placar pro São Paulo. Não tem placar, mano. Nossa, tá louco? Empatar com o Avaí no Morumbi não tem placar? O Avaí de Gilson Kleina. Tá de brincadeira, velho. Do jeito que foi, o mano tem razão. E tomar gol do André Lima ainda, velho. Olha, tático de Kleinó. Olha, moralmente, merecia um placar. Merecia. Nosso convidado é São Paulino, hein, velho? Não tá gostando, não. É, moralmente precisaria um placar, mas... Nosso convidado é São Paulino. Nosso convidado é São Paulino, hein? Vai falar do São Paulo. Aposto que pro Corinthians você fez. Hã? Não, porém você fez. Não merecia, clássico. Clássico não tem placar, né? Tudo pode acontecer, hoje, viu? Ô, mano, você tá falando muito do meu gosto hoje, hein? Sempre fala. É bom você ficar quietinho. Em todos os sentidos, né, Richard? Eu sempre falo, mano. E olha só, e o Osório fez uma mudança. Geralmente, após os jogos, na segunda-feira, é a forga. Meteu os caras pro trabalho? Não, vai forgar amanhã. Os caras hoje fizeram um trabalho lá de... Imagina! Fizeram ao contrário, né? Então ele fez o contrário. Acho que, sei lá, junto com o Departamento de Fisiologia do São Paulo, hoje o São Paulo treinou e amanhã é forga, que amanhã seria descanso. Hoje. Agora, hein, malandro? São Oswaldo de Oliveira, hein, malandro? Que tira o Thiago Mendes pra botar o tal do... O glorioso Edson Silva. Estaria agora, nego, gritando aqui, é burro, só não sabe trocar. E só porque é o rapaz da caneta, né? Porque ele nota pra cá, nota... Aí não, aí ele fez certo. Não, mas é verdade. O São Paulo, depois que ele fez o gol, o São Paulo tomou um calor do Avaí, que aquele menino lá, o Renan, foi bem lá em vários chutes, velho. O Avaí teve umas 4, 5 chances de gol do Américo Gabriel. Trabalhou mais que advogado do Jobson. Eu acho que, nesse sentido aí, eu acho que o cara aí, o Osório, acabou errando mesmo. Qual que é o próximo jogo, mano, do São Paulo? Palmeiras. Rapaz, ó, se São Paulo com esse empate, calma, se perde mais dois ou três jogos, coitado do Osório. Não, mas posso falar um negócio? Coitado do Osório. É que o Osório não conhece o futebol brasileiro. Ele meteu o André Lima, ele se apavorou, aí meteu pra marcar o André Lima, o Edson Silva, então a desgraça foi enorme. E aí tomou o gol, mas achei que foi covarde mesmo. Poderia ter ido pra cima do Avaí, que é um timeco. O Avaí é muito ruim, mano. Os jogadores que tem acontece, lá, Marquinho, Macaulay Culkin. O Campeonato Brasileiro, é, só cara... é isso aí. Agora, se é o Osvaldo, hein, Domênico? Você vai falar o que aqui? Ah, não, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, gente. Apesar de pegar times aí, mequetrefes, você não pode cravar. Mas já vai em casa, você tem que ganhar, mano. Não, mas nós cansamos, mas aí é que tá, rapaz, vocês não aprendem. Olha, passa a rodada e os caras não aprendem, velho. Vocês não aprendem futebol. Futebol não se ganha mais na camisa. Camisa não ganha porra nenhuma. Julga pelo nome. Porra, né, velho. Não é possível que vocês não aprenderam ainda. Mas, Domênico, desculpa. Não é você questão tá de... Você tá com dificuldade de ganhar do Avaí. Fica em casa dormindo, velho. É igual Brasil e Venezuela. Isso, o cara que fala, mas tem que respeitar porque todo mundo é igual. É igual o cacete. Venezuela só fabrica miso pro mundo, tá certo? Mas são gostosos. Agora falar, mas pô, tem que respeitar a diversão. Respeitar o cacete, Domênico. São Paulo, aí tem o faturamento mensal. Não, tô falando isso. Que o Avaí não fatura em 3 anos. Mas eu não estou dizendo isso. É pelo futebol, mano. Não é mais. A gente não pode se conformar com isso, gente. Não, é pelo futebol que se está praticando. Tanto São Paulo, quanto Corinthians, Palmeiras, Santos, entendeu? São Paulo com o Avaí. Pelo investimento, pelo dinheiro que ganha na TV, por tudo. Só pode ganhar lá, no Morumbi, no Pacaembu, na Bahia, no meu quintal. Só que, aí que vem o só que, o futebol nos mostrou coisas já, muitas coisas diferentes de todas essas que a gente já conhece. Não se ganha mais nesse papinho, não, filho. Não ganha. Mas é que tá, Domênico. É, o torcedor ele não pode se conformar com isso. Não, mas não é questão de você se conformar com isso. Se for assim, por exemplo, não precisa ter o Michel Bastos, não precisa ter um Pato, não precisa ter o Luiz Fabiano. Mas não, tá certo? Contrata lá o André Lima, contrata o Marquinhos, contrata essa galera que tá no Avaí. Porque se o futebol tiver tão nivelado, equiparado... Se o futebol tiver tão equiparado... Não, não é que... Mas equiparado tá severo. Por exemplo, a folha do Avaí, se bobear aqui, ó, na mesa, aqui, se juntar todo mundo aqui do estádio 97, se bobear, a folha salarial da rádio é maior do que a do Avaí. A folha do Avaí é um sulfite. O Benjamin, com certeza, é maior que do Avaí. Do Palmeiras. O Benjamin, sim. O Benjamin arrecada por mês o PIB de Santa Catarina. É verdade. É que eu devo estar doente, que eu não sei onde eu estou depositando esse dinheiro. Paraíso fiscal. Estou entrando doente comigo, lá no meu banco. Então, Ilhas Maurício. Só se for. Então, cuidado. Paraísos fiscais. Então, só Ilhas Maurício aí da Rua Togo. Cuidado com o FBI, hein? Mas não é isso, gente, olha. Mas não adianta isso aí, viu, mano? Isso aí, não, adianta, não, então né, contrário, também não é assim. Porque assim, esses times menores, aqueles jogadores que estão lá, quando pegam um jogo contra o São Paulo de domingo à tarde, que deve ser o jogo da TV lá pra Avaí, lá em Avaí deve ter passado São Paulo e Avaí. Ou não sei. Sim, deve ter. Então, é o cara da vida dele. Passou e nada, outro, passou o campeonato. Mas domingo passou o time do Rio. Só e por outro lado, o time de São Paulo, que tem esses caras que você falou, esses medalhões, eles acham, entra com salto alto. Ganharam. O centroavante do Avaí é o André Lima, o meio-campo é o Marquinho. Se juntar os dois juntos, gente, ainda mais o São Paulo entra com salto alto. Espera só um minuto. Se fosse, mas se fosse do jeito que vocês estão achando, então os grandes todos têm que ganhar futebol toda hora. Teria. Mas não tá ganhando. Você vê que. Mas há muitos anos. Pra você ver que. Não é pra você que. Não tem isso. Não tem mais isso no futebol, gente. É que vocês não aprendem. Não tem mais bobo, você, toda né, hora vê. Toma porrada e vem aqui e fala, mas... Domênico Gato, quantos soldados americanos morreram no Afeganistão? Quê? Quantos soldados americanos morreram no Afeganistão? Ah, eu sei lá, quantos morreram. Morreram, ué. Olha, morreu mais eu duvido que tenha morrido mais do que 200, ué. 200 porque eles deviam estar de fogo e tirar o pino da granada dentro da concentração dos caras. Lógico que é. Domênico, os Estados Unidos foi pro Afeganistão, ele atropelou, velho. Atropelou. O time grande, quando joga com um time pequeno, tem que fazer o mesmo. Tem, mas não faz. Mas tem que fazer. Mas precisa fazer. É dura quando você acha normal empatar com o Avaí. Mas é normal, meu. Não pode achar normal isso, cara. Não, pera. Então vou ter que desenhar na lousa pra vocês. Não é possível. Fez não, Portuga. Eu tô falando pra vocês. Você chamou o Portuga de burro. Não, é o ponto de vista de futebol dele. Não. Não tem ponto de vista de futebol de ninguém. Pera, vocês não estão. Acho que tem. Vocês não estão. Deixa eu tirar a trilha aqui pra vocês entenderem. Porque às vezes a trilha fica alta, talvez vocês não estão entendendo. Não é assim. Futebol não é. Eu tô dizendo o seguinte: eu não tô dizendo que. Você ouviu falar? Vocês ouviram falar? Falei que o São Paulo pegando Avaí, ele tem que ganhar em Marte, em Avaí, no Júpiter, no Morumbi lá. Então termina a frase no primeiro parágrafo. Então, parou. Só que de uns anos pra cá, nós não estamos vendo isso no futebol. Sabe por quê? Porque o jogador é tudo meio vagabundinho, cara. Conversa de louco. Quando o cara chega num time grande, ele acha que já ganhou a vida dele, então ele entra com salto alto. Mas cabe a quem mudar essa situação? O treinador de futebol. Aí que tá. Só que nós não temos treinador de futebol. Mas cabe a gente falar que não pode isso, Domingo. Porque a gente acha normal. Mas eu não tô dizendo que é normal, Portugal. Eu tô dizendo que virou uma situação normal. Quem tá achando normal? Mas quem que achou normal? O Domingo disse que de uns anos pra cá a gente tá vendo isso. Mas é nossa obrigação, na minha opinião, falar que não. Não pode, isso não é normal. Por que que a gente tá todo dia aqui criticando o futebol e falando que o futebol, e principalmente o brasileiro... Porra, mas que conversa de louco isso aí, meu. Obrigado, acho que só você entendeu. Eu entendi, mas já foi. Você entendeu, né, seu Paganinho? Ô, Domênico, toma uma água, é melhor, hein? Hã? Toma uma água. Eu tomo, não, relaxa. Tô tranquilo, isso. Vem pra onde agora aí, Domênico? É que a gente, os caras quebram a cara aqui toda hora, velho. Mas não é quebrar a cara, a gente não pode se conformar com essa situação, tem que atropelar, velho. Aí vocês vêem lá, eu tenho certeza, cara, que ó, os caras viram a São Paulo e Avaí, os caras que tem esse cartola aí que vocês gostam aí, esse joguinho aí. Aí o nego fala, eu vou pôr todo mundo no São Paulo que vai ganhar. Aí, mano, tá te zoando, ó. Mas é verdade. Mano, pôs. Aí os caras vão lá e quebra a cara. Na loteria, Vai lá na loteria. Tinha a zaga do São Paulo. Ô, Dodô. Aqui, a coluna 1. Eu não vou gastar um duplo. E por se danou. Eu tinha a zaga do E por esses caras aí, sabe quem deve fazer a próxima final da Copa do Mundo? O Bradesco e o Itaú. Ah, sim. Porque aqui os caras só falam de folha salarial. Quem tem dinheiro? Quem tem mais dinheiro? Vou fazer um quadrangular. Santander, Bradesco, Itaú. Ué, não tem jogador bom dentro de campo? Tem que falar de final. Mas você investe pra ter os melhores jogadores. Eu não vou gastar um duplo nessa loteria aqui. Aqui é problema. É o Portuga que gosta de loteria. É a Lacriera. A torcida vai gritar. O Portuga vê lá Argentina e Jamaica, por exemplo. Argentina. Você vai pôr. Ganhou. Mas se der uma zebrinha, já ferrou. Aí o nego fala, não, mas não pode. Mas o futebol mostra um monte de coisa pra nós, gente. Na verdade, mostra até coisa que a gente sabe que não pode falar. Os caras vão. Pelo amor de Deus. O Brasil tem uma piaba da Colômbia. Ah, mas Colômbia tem. É normal. Deixa eu te falar, sofremos pra ganhar do Peru, perdemos pra Colômbia e ontem da Venezuela. O Dunga meteu quatro zagueiros contra a Venezuela. É isso aí. E aí nós vamos falar que folha salarial, quanto o cara ganha. Então, pô, é verdade, futebol. A Domênica fala, não pode ter medo do Peru. Meu balanço é melhor que o seu. Domênica Terzão. A tua mãe tem. Benjamin, eu tô errado. O futebol já não se resolve antes do jogo, cara. Não se resolve faz tempo. Como também. Infelizmente, não joga. futebol não é mais assim. Não, como também eu não entendo esse negócio, falou assim, não, mas e a vocês folha... acham que sim. Não, mas eu entendo quando o cara fala assim, não, mas a folha salarial do time A é 1 milhão de vezes. Mas daí? Ótimo. E dentro de campo, não adianta nada. A folha salarial não bate, falta, não chuta. Quanto foi o jogo do Cruzeiro? Contra quem? 1-0 pra Chapecoense no Mineirão. Isso interessa, porra. Ah, esse aí, o neguinho. Você me respeita, vai, porra. Mais um, vai lá no Nuno. Ah, Cruzeiro, já peguei em casa? Me respeita nessa porra aí. Mete coluna 1. É, Cruzeiro dá... vindo de 3 vitórias, okay. Domingo? Okay. Agora vai. O que vocês estão falando, eu concordo, é verdade. Só que também é verdade que você não pode falar que isso é normal. Os dois vagabundos. Dos jogadores dos grandes tem que se mandar. Dos quatro clubes que... Ainda é cedo, mas dos quatro clubes... Falei clubes. Dos quatro clubes na zona de rebaixamento hoje... Dois são Flamengo e Vasco, hein? É, também, né? E o outro é o Palmeiras, né? Não, Palmeiras, sai pra lá você, ó, trouxa. Ah, moralmente já é, né? Aqui, moralmente, ganha um joguinho e se escapar agora. Não, cara, não, atropelamos, né? Trouxa. Ganhamos joguinho, não, ganhamos das Champions. Porque Champions League, né? Ah, é o time. O Corinthians é Corinthians, velho. Mas também ganhamos. Aqui é Corinthians, velho. Por isso ajudou esses coitados aí. Também ganhamos. O Amarelo ajudou vocês também, seus coitados. Que? Vamos ganhar. Próximo da zona de rebaixamento, pô, ninguém foi lá e deu uma força. É, né? Mas isso dura pouco. Vai, seu Bento. Vamos falar da Naba. Qual? Escolhe aí. Ah, vamos então de nós. O placar do Estádio 97 informa. DJ, né? Aprendi com o Pagani. Esse é a minha. Meti um merchan aqui. Os anos passam, os treinadores mudam, os jogadores mudam, mas o placar é sempre o mesmo. Grêmio 1, Michael, né? Ele deu duas alegrias pra torcida do São Paulo, né? Quando foi vendido e no sábado, meteram um golaço de perna esquerda no ângulo. Calma aí, Domênio, vai ficar tranquilo, tá chegando o Barrios aí. E é isso, que azar, hein, Jojo? Que azar, né? Mas também não jogou bem, né? Mas o Alequiandro lá perdeu os gols, né? Você perdeu uns dois gols, o goleiro, né? O goleiro pegou ali, mas o Praça também fez boas defesas. O goleiro do Grêmio é bom, hein, cara? Teve duas bolas ali. Quando tava 0-0, o Palmeiras poderia ter saído. Não foi pênalti, hein? Não foi, hein? Qual pênalti? Ah, no Zé Roberto, que reclamaram. Não, não foi. Não, nem vi isso aí. Não foi nada. Não foi pênalti, não, mas sei, Domingo. O Palmeiras perdeu lá, aquela coisa toda. Né, tá numa situação difícil lá embaixo. É, tem que ganhar logo, se não ganhar logo. Agora complica, é o clássico contra o Cleiton Xavier Paulo. Jogou? Entrou. Ele entrou no. Mas tava no banco? Tava, ele e o Zé Roberto. Não, porque os caras desceram o pau no Oswaldo e o Oswaldo colocava o Cleiton Xavier no banco. Mas calma, não terminou nem a manchete ainda. Não, eu sei, não, só perguntei, eu tava na dúvida. Mesmo. O Cleiton Xavier entrou, não acertou um passe, foi muito mal no jogo. Certo. É, isso é verdade mesmo. O Cleiton Xavier tá numa fase. E já me sinto deverasmente pressionado pelo. Chegou agora, calma. Mas não é só ele também, tá? O Egídio não tá bem, o Afrouxa não tá tão bem. Quem? A frouxa. Calma. O Arouca precisa estrear no Palmeiras. O Palmeiras pegou um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa. E não é anormal você chegar lá e perder de 1-0 do Grêmio. Não é anormal. Ou é anormal? Estamos falando de um resultado anormal. Nossa. Não, é anormal? Depende das circunstâncias, né, Domenico? Aconteceu, Vai fazer o quê? É que o Palmeiras não jogou bem, né? É que o Palmeiras não jogou... Exatamente, mano. O Palmeiras jogou mal. Esse jogou é o problema. Mas poderia... Mano, o goleiro, sem brincadeira, quando o jogo tava 0-0, o primeiro tempo foi pior do que prender Fimose no zíper. Foi horrível. Foi muito ruim. Foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Foi o primeiro tempo do Palmeiras de Grêmio. Mas o Palmeiras teve condições, quando o jogo 0-0, de sair à frente. Tomou um gol do Michael morto. Que velho, não é possível. Você está 800 vezes. Vou acertar. Ô, Jojo, sabe que é engraçado? Palmeiras e Goiás. O melhor em campo é o Renan, goleiro do. Mas vovó, tá dando isso a conta. Palmeiras e Grêmio. O melhor goleiro do Grêmio em campo é o melhor. Ué, mas o chute bem dado, a bola entra bacana. Não, eu só tô dizendo pra você então, que não tá tudo horrível. Ele tá falando que a culpa também não era só do Oswaldo. O time tá mesmo. De novo você ia falar do Oswaldo? Não, porque agora que vai vir. Agora que vai vir. Para, o Oswaldo é passado. Esquece o Oswaldo. Não é isso. Eu esqueci. Eu tô falando o seguinte: o Oswaldo foi mandado embora. Porque ele, é ruim, Benjamin. É isso que nós temos que falar aqui. Porque ele não dava. Porque ele não dava padrão pro time. Porque ele é ruim. E muita gente reclamava que o Cleiton Xavier não podia ser banco. O Oswaldo. O Marcelo Oliveira chegou, o Cleiton Xavier continua no banco, o Cleiton Xavier não tá bem. Então, tá e bom. Aí o Palmeiras vai se acertar quando vier os caras. Chegou o Alexandre, vai chegar o Lucas Barros, daqui a pouco vai vir mais um zagueiro. O time é o mesmo, ninguém faz milagre. Teve 6 meses pra tentar montar um elenco novo. Foi vice-campeão. Não conseguiu montar o elenco. Ponto. É ruim, fraco. Ponto, acabou. E é passado, não, não quero mais nem ouvir o nome desse cara no Palmeiras e de revincular do Palmeiras. Ah, acho que tá a torcida certo, do Palmeiras não tá nem aí com o Oswaldo. Mas o. Agora, se os caras estão criticando porque não pôs o. Calma, o cara chegou agora. Mas tá cedo ainda. O cara calma. Chegou, o Marcelo chegou agora, ele olhou. Talvez ele tenha visto que o cara não tenha condição. E mesmo que ele tenha, ele achou que não. E calma, vamos ver. Se de, lá na frente o Cleiton Xavier realmente estiver muito mal mesmo. Ou de repente tiver a chance dele, aí a gente pode criticar o Marcelo ou não. Agora não dá pra criticar. Eu, mas não critiquei o Marcelo. Ah, o Oswaldo fez não, porque fez. Não, mas você me. Mas eu não critiquei o Marcelo. Não, você tá falando bem do Oswaldo. Você sempre fala. Não, eu, que é, ah, criticava o Oswaldo. Criticava, Benjamin. É porque você não torce pro Palmeiras. Não. O criticava o Oswaldo, né? Porque o Oswaldo é ruim. Olha o jeito que eu vou falar. É ruim. Mas eu não critiquei. É grosso. Eu não critiquei. Aliás, não só ele. A maioria dos treinadores, o que nós estamos falando. O respeito, ó, porra. Os times grandes não conseguem ganhar de time pequeno porque tem treinador ruim. É por não, isso. Só um detalhe, eu não critiquei eu não critiquei o Marcelo Oliveira. Eu falei que o Marcelo Oliveira fez a mesma coisa do que o Oswaldo. E o Palmeiras, ver, Palmeiras ainda joga do mesmo jeito do Oswaldo porque o Palmeiras não está acertando o ataque. Na hora de chegar o Lucas Barros. Então, acabou de chegar o Alexandre. Na hora de chegar o Lucas Barros, na hora de chegar o Alexandre. Ele vai acertar. Perdeu pro game porque tá jogando igual com o Oswaldo. Não se desvinculou então, é o trabalho dele. É isso dele. Aí, ó. Quatro... Até desvincular, demorou uns três. É aquele negócio que. Sabe quando o cara sara da gripe, mas não sarou ainda? Ah, tá. Igual três, eu tossindo, né? Tá meia bomba. Ele vai demorar uns dois, três jogos pro cara tá desinfetar a coisa. Ô, Jojo, tá jogando. Tão ruim que esse cara é. No 4-3-2-1-2. É ruim, cara, seu Oswaldo, cara. Não só ele com uma pancada de treinador que tem aqui. E o Kleina é ruim, Domênio? É ruim pra cacete. Nossa senhora. Aliás, o Brasil, o que falta é treinador. Dunga é ruim pra cacete. A gente trabalha direitinho. E os negros acreditam nesses caras, cara. Paga dinheiro pra caramba pra esses negros aí. Os caras não treinam nem fundamento. Nenhum deles sabe treinar fundamento. Nenhum. Ruim. É por isso que o Brasil tá nessa porcaria que tá aí. Por causa do treinador. Tomando piada de Colômbia. Sim, senhor. Os treinadores da Argentina dão um pau nos brasileiros. Dá um pau. Isso é normal. Tá? Ainda mais ninguém tem coragem de falar. É, ainda... Nenhum de vocês que fala na televisão lá. Fala aí. Que os treinadores do Brasil é tudo ruim. Não, mas treinador argentino é melhor que o brasileiro mesmo. Não só argentino. Argentino é melhor mesmo. Eu que é treinador é melhor que nós. Eu não falo porque eu não concordo. Ah, então. Então não, eu não concordo, eu vou falar com você. Eu não concordo com você. Pega nos 10 anos aí. Se eu falo a verdade, eu falo. Pega nos 10 anos aí. Do argentino é melhor. Pera lá, melhor. Só você fala a verdade, tem meio que mente. Não tô falando a verdade. Meio que esse meu, eu acho que o que falta. Cada um tem uma opinião. Você tem a sua opinião. Eu acho. Você tá satisfeito com os treinadores do Brasil? Sim ou não? A pergunta não é essa. Não, a pergunta é essa. Não. Tá a pergunta é, você está satisfeito com o futebol brasileiro? Não. E quem treina o futebol não, brasileiro? Quem, mas o futebol brasileiro, não, você não, você se resumir, o problema do futebol... Peraí que tá tendo um programa à parte que eu vou esperar. Pega aí os você últimos resumir, 10, nos últimos resumir, anos, brasileiros você, você resumir o problema do futebol brasileiro aos nossos treinadores, eu não concordo. Futebol brasileiro não tem jogador. Também futebol falta. Brasileiro tem o problema dos moleques tudo indo embora cedo. Futebol do Brasil tem ele problema. Você acha que o problema do Brasil é treinador? Não acho que é. Não, mas você também é. Eu não acho. Mas é um também dos é. Problemas. Mas não acho que é o problema. Um dos. Mas é um grave problema. Há um tempo atrás o problema era os empresários, outro dia era os dirigentes, agora é treinador. Ah, mas porque é a gente sempre tapa o sol com a peneira. É esse o problema. Eu não acho, cara. É tipo problema. Falei peneira e problema. Cada um tem uma opinião, né? Cada um tem uma opinião e cada um acha uma coisa. Eu acho que é tudo grosso mesmo. Ruim. Pô, o ataque do Corinthians, meu amigo, é Mendonça e Romero. Você vai falar que o problema é o Tite? Eu não falei do Tite. Tá certo. O Tite é treinador brasileiro, ele não é dinamarquês. Não, mas pera só um minuto. Mas eu não generalizei. Eu não falei que todos os treinadores são ruins. Ah, você falou o problema, o treinador. Você falou assim, você falou aqui, ó. Treinador brasileiro é tudo uma porcaria. A maioria é, maioria, não falei que são todos. Ué, a maioria não é. 90%. Ah, pode pôr um pouco mais aí. 90% eu concordo. A maioria dos argentinos também são uma porcaria. A maioria dos argentinos são. Passarela é um baita treinador? Está se pautando não é mais nem treinador, ele é. Está se pautando o Simeone. Está se pautando talvez é no Bianchi, Beckerman. Que dirigiu o Boca. Beckerman. Não, o Bianchi já é da velha então, guarda. 30 anos. Está se pautando o Simeone para falar que os argentinos são melhores que o brasileiro. Mano. O fato dos argentinos estarem seis argentinos na... Cita seis treinadores argentinos que você acha top. Eles vão fazer a Copa América porque a língua ajuda os caras. Porque o Gareca é muito mais treinador que o Luxemburgo, que ele dirige a seleção do Peru. Não, mas é mais bonito. Imagina, quem é Gareca? Ah, tá bom, fica com os treinadores brasileiros, tá bom vocês. Ó, Jojo, aí. Fica nesse mundinho do Brasil aí que nós estamos bem pra cacete. Ó, seu Bento tem uma informação do Palmeiras, rapaz. Nos últimos 10 anos, 8 vezes os treinadores brasileiros ganharam Libertadores, tá? Enquanto arbitragem, quanto esquema e tudo, que vocês viram aí ontem. Vazou. Ah, bom, vamos lá, vai. Eu bem também informado. Fala a informação. Quem eles vão pra Atibaia, dá uma refrescada. Quem? Palmeiras. Final de semana, fica até sábado lá. Beleza, hein? De novo, hein? Lá, no, mesmo hotel, no mesmo hotel que nós, né? É, bom. Com certeza. De novo, né? No Bubom. Aonde eu fiz o golaço, tomara que ele se inspire em mim. É o depois seguinte. Você deu um Pelé no time. Olha só, gente. Tá, esse é o estádio 97, Pelé Energia 97. Deixa eu falar aqui de Etil. O cara Etil está na maior rede de materiais elétricos do mundo e é o sonho do eletricista, RG número 2. A Etil é cabos, ferramentas, tá certo? LED. E só top de linha, viu, RG? Só top de linha. Olha, em São Paulo nós temos aí Etil Santa Ifigênia, tá bom? Número 724. E a Etil General Osório, no número 144. Materiais para eletricista, vem para Etil, amigo. Acesse, olha, o site é etil.com.br. Tem os telefones aqui da Santa Ifigênia, por exemplo, se liga, 33379000, tá bom? 33379000. Lá da General Osório, se liga, 33636363. Facinho, ó, 33636363. E na Barra Funda tem outro telefone legal, 3616-6666. 3616-6666. Equipamentos de proteção, rapaz, individual. Etil, vamos lá, Etil, é estádio 97. Também em nome de HDI Seguros é debate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também de Epocler, se o fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome de Eliar, muito além da partida. E consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda conquista um lindo boné. De Esser, construindo com valor. Promoção Pirelli, descontos imperdíveis, consulte o regulamento no site pirelli.com.br. Em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e se inscreva. E o Benjamin vem com o primeiro recado de BV Financeira. É, amigo, pensando em comprar o teu carro, tua moto, teu caminhão, é só você acessar meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site, amigo. É possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando e mais, hein? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio para você, Dodozito. É isso aí, seu Bento. Santos. Vamos agora ao Santos. Ah, meu Deus do céu. Como é que tá, RG? Dá um beijo aqui, RG. Ótimo. Tudo bem, RG? Dá beijo aí, seu louco. Bela vitória, beijo, né, RG? Alô. Tá Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato. Ricardão. Hã? Tá certo, RG. E agora o... Que golaço, hein? Ah, mas o Cássio falhou. Que vergonha. Passou do lado dele. Falhou mesmo. Aquela bola era dele. Um frango do Cássio maravilhoso. Aquela bola era dele. Que parece o Frankenstein. Ah, então chupa, Gambá. Aquele tipo de bola aí deveria cancelar o gol. Fala, o goleiro como o Cássio não pode tomar um gol desse. Claro. O assunto mesmo agora, Tomás, é da semana vai ser o Robinho mais uma vez. E agora tá com... Apareceu um time lá, o ex-time do Ronaldinho. Querétaro. Exatamente. Também que é o jogador pro lugar do Ronaldinho que vai ficar lá. É isso aí, a preocupação do Peixe essa semana é o Robinho. Nossa, já rodou. É Palmeiras, Flamengo. Cruzeiro agora também. Cruzeiro tá. E agora foi. Quem? Querétaro. Querétaro. É. Cara hétero. Oh. Eu não gosto. Oh. O você? Problema é o problema do Robinho, eles se virem lá e se entendam. Já encheu o saco. Tá parecendo o Guerreiro, pô. Ficou desde novembro do ano passado para não dar em nada. Então, a gente já sabe como é que funciona isso aí. Isso é o famoso amor, né? O amor dele é desse tamanho, então não tem jeito. Com relação ao jogo, foi importantíssima essa vitória do Santos. E já vou falar logo de cara sobre a arbitragem, que vocês gostam de falar. Na minha opinião, antigamente se dava pênalti... Antigamente não, há um tempo atrás aí se dava pênalti para tudo, né? Tudo era pênalti, depois deixou de ser pênalti, agora mais nada é pênalti. Eu entendo que se o garoto estava lá com o braço aberto, bateu ali, é pênalti, não tem jeito. E fiquei na dúvida, sinceramente, acho que não daria aquele lance do gol do Giovani. Mas muito, realmente afirmo que estava impedido, Do golaço, tudo né? Bem. Mas o Piratema mostrou que estava. É, um pouco mas eu tô falando mas na era hora. Difícil, né? Era difícil, era difícil. Agora, o pênalti, sim, tá com o braço aberto, velho. Aí, se tá colado, tudo bem que não tá na regra, aí os caras falam. Mas não importa, tá aberto, impediu a passagem da bola também, não sei se ia pro atacante do Corinthians. Era gol, era gol. Ou se, na sua opinião, ia pro zagueiro do Santos, não sei para quem ia. Mas foi realmente Tem o desvio. Então, tudo bem. Então, essa vitória foi importantíssima, porque, gente, se vocês olhassem o Banco do Santos, porra, sabe o que tinha ao lado do banco? Uma caixa de mamadeira, velho. Tinha? É muito chorão, é? Não. Muito moleque. Só tinha criança, pô. É. Ah, porra, era só criança, cara. Só molecada esfregando as mãos, hein? Só molecada, velho. Molecada! Então tinha que ganhar sim, né? É importante, isso deu moral, saiu lá da famosa zona confusão. Do rebaixamento. Né? Agora, não adianta, tem que continuar nessa pegada. Né? Pega quem agora, hein? É o Inter, se eu não me engano, né? Lá? Broca, hein, velho? Ah, vamos ganhar. Entendeu? É, mas tem que aproveitar porque o Inter tá aí num tipo de festinha. Vamos ganhar? De festinha aí, não tá muito ligado no brasileiro. É, tá dando folga. O Inter tá meio congelado. O Inter tá confiando muito que ele vai ganhar a Libertadores. Então, os caras da Copa América. Porque né? eles estão muito ligados. Tá muito confiante. Lá com a Libertadores. Então é uma oportunidade, assim como eu já vinha falando antes. O Santos foi lá, tava todo mundo antes do Santos ir, tava todo mundo falando que o Atlético Mineiro era o melhor time do Brasil, o Santos ia tomar um sacode, ia tomar uma piaba, aquela famosa conversa. Foi lá, jogou de igual para igual e voltou com empate. Então tem que ir com a mesma pegada contra o Inter, né? O lamentável aí é que, puta, mais um jogador, Valência lá, né? É. Se estrupiou. Pô, esse vive podre, hein? Se estrupiou. Não, e agora é sério, né? Porque agora vai ter que ir. Pô, esse vive machucado esse cara aí. Entrar no bisturi. Ah, mas nós vamos roubar o Ralf. O Santos vai pegar o Ralf, né? Ah, não, eu acho que não. Quer jogar no time grande. Parabéns ao Santos. Foi um grande jogo, uma grande vitória. Não importa. Eu até tava brincando, você tira os conhecidos, quatro conhecidos do Corinthians, ó. Cássio, Gil... Wagner Love e o Ralf e escala o time do Corinthians é ridículo, né? Quer dizer, por nome. Peraí, né? Você acha então que o capitão do teu time na Libertadores é ridículo? Não, você diz uma olhada, Edu Dracena não tá nada. Levantou a taça da Libertadores. Não tá jogando nada, mano. Não importa, mas você acha ele que é ruim? Tá jogando o senhor deveria ter um pouco mais de consideração com um cara que foi capitão do Santos na época da Copa. Tá jogando nada, mano. E que ele sempre pediu pra ir embora do Santos, Edu Dracena. Tá jogando nada. E pode continuar. Ingrato, hein? Aí, Edu Dracena. Quero mais que você continue com ele. Eu não sei qual final é pior, hein? O Lúcio na ilha ou o Dracena? Nossa. No Corinthians, né? Que coisa, hein? O Ronaldinho Gaúcho no Vasco. O pior é ver sua mãe trocando de roupa na janela. Isso é o pior. Isso! E Domênico Gato. Oi, pois não. Seu time tá em crise, ou tá pra entrar em crise, pega a Champions. Pegamos. Vai, Coringão ajudando os coitados aí, ó. Os necessitados aí. Coringão ajudando os coitados. Tá certo, Corinthians. Não, falando deles, dos coitados, né? O placar do Estádio 97 informa. Lá na Vila Belmiro, né? Santos 1, Corinthians 0. Hoje eu podia estar aqui para falar de coisa triste, Corinthians perdeu. Mas não, vamos falar de coisa boa, coisa que vai revolucionar o ataque do Corinthians. Riberildo está chegando. Já tô até vendo o Tite colocando aqui, ó, 4-3-3, né? Olha lá, Romero, Mendonça e Riberildo, né? Ataque rápido, né? Vai perder rapidinho. Fica ali do lado de fora agora, chupa mano, hashtag. Ah, inferno. Rio do cara de ego, maior ponto esquerdo da história do Corinthians. É isso aí, mano. Rio do cara de ego. Rio tá chegando, esse desvinculou lá da Ponte Preta, deve estar acertando essa semana aí com o Corinthians. Olha, Bento, primeiro, com relação ao jogo de sábado aí, eu acho que a gente tem que dividir o jogo em duas partes, como acontece mesmo naturalmente, né? O primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi nojento, o time do Corinthians não entrou em campo. O time do Corinthians era um catado, parecia time de recreio, time de intervalo em escola. Você junta lá 10 pra cada lado e fala, vamos correr atrás da bolinha de papel. Parecia o Corinthians em campo. Time sem ambição, time perdido, time jogado, praticamente jogado dentro de campo. O Corinthians ele não criou absolutamente nada. Teve uma boa chance ali no primeiro tempo, mas uma chance que também não levou lá grande perigo aí pro gol do Santos. No segundo tempo, o Corinthians ele voltou com uma outra postura sim. Voltou com uma outra postura. O time do Corinthians aí... conseguiu encurralar o Santos talvez aí temendo pelo resultado, o Santos não quis se expor, o Corinthians foi pra cima. Teve que mudar, né, mano? Teve jogador expulso. Sim. Né? Não, mas aí o Santos ele teve um jogador expulso, Regiano, foi logo no começo do segundo tempo, não. Foi, acho que a partir da metade do segundo tempo, e logo na sequência o Corinthians teve um jogador expulso também. Mas o Corinthians ele tava melhor na partida. Houve um lance polêmico aí, na minha opinião, aí, com relação ao gol do Santos ali, foi difícil, mas eu acho que o Bandeira acertou sim. O menino lá, o Giovanni, ele estava um pouquinho à frente ali, no tiratema deu para ver a imagem ali, que ele estava um pouco adiantado. E eu acho que mesmo sendo um lance muito difícil, o Bandeira acabou acertando no lance. Mas se ele tivesse dado gol também, não dá para crucificar, porque o lance foi muito rápido e foi questão de centímetros ali para detectar o impedimento. Mas com relação ao lance do pênalti, eu acho sim que foi pênalti. O menino lá do Santos, ele estava com a mão ali estendida. Em vários lances ali do São Paulo, teve um lance muito parecido no Morumbi ali, em que o Denilson parece que acabou colocando a mão na bola. Ele estava praticamente ali de frente, RG. Na hora que ele toma a bolada, ele está meio que virando o corpo. Ele não teve a intenção, mas o árbitro viu que a bola bateu na mão e a mão não estava grudada ao corpo. Então isso acabou interferindo no lance. Aberto, não tem jeito. Eu sou assim, RG. Mas ele foi com a mão à bola, mano. Mas, Portuga, aí pra mim, pênalti. Não achei que ele foi de maneira intencional, não. Com relação ao menino do Santos, também não foi intencional. Não, ele mas não aquele tipo de lance tem que marcar. Ele não leva a mão porque pra fora. Porque fica um negócio muito relativo. Pra mim foi pênalti pro Corinthians. Relativo. Eu, se sou árbitro, RG, você não consegue detectar na hora, ainda mais o calor do jogo, se o cara teve intenção ou não de dar um migué e colocar a mão na bola. É difícil. Eu, se sou árbitro, independente de quem seja, bateu a bola na mão, óbvio que se tá grudado ao corpo, você não vai dar. Mas do jeito que foi ali, tem que marcar, gente. Sim. Tem que marcar porque, de fato, a bola interferiu. Eu concordo. Tá a mão aberta, cara, o braço aberto. Pegou. Não tem jeito. Pra não ter dúvida, é marca da Cal, velho. Porque senão fica aquele negócio, nesse jogo o cara deu, no outro ele entendeu que não foi. Que não pode é como tava. Que não pode é como tava antes. Sim, aí vira a farra do boi. No Paulista, né? Porra, qualquer coisa, lá espirrou pênalti. Então, querendo ou não, eu acho que nesse sentido o árbitro acabou errando. Mas o Corinthians, eu acho que ele cresceu, RG, ele criou boas chances ali pra poder empatar o jogo, quem sabe até virar. O Corinthians, ele teve duas chances ali, uma com o Luciano, que acabou acertando a trave, duas na trave. Quando o Fagner foi expulso, depois aí o Edilson aí conseguiu também acertar um belo chute de fora da área, a bola acabou pegando na trave e foi pra linha de fundo. O Corinthians, se mantiver a postura que teve no segundo tempo, eu acho que o Corinthians ele consegue brigar por um G4 ali e ficar ali em cima brigando por vaga de Libertadores. O ataque é que precisa melhorar, né, mano? É aí que tá, RG. O ataque do Corinthians ainda é um ataque deficitário. Todo mundo, mas Wagner Love. Gente, Wagner Love não joga sozinho. O meio campo do Corinthians, ele tava morto nesse jogo. Tava morto. O meio de campo ali com Ralf, Petros, Renato Augusto e Jadson não conseguiram criar absolutamente nada. O Petros poderia servir como um fator surpresa, como o Elias faz muitas vezes. Ele não tava conseguindo se achar no jogo. O Jadson, ele tava praticamente apagado dentro de campo, o único que correu algum pouquinho ali, pelo menos criou algumas jogadas ali que pudesse levar um pouco de perigo pro Santos, foi o Renato Augusto. Mas o Corinthians aí, ele tava mal. Quando o meio campo tá mal, não adianta culpar o centroavante, gente, porque o centroavante, o Wagner Love, muitas vezes ele tava no meio campo buscando bola. Vai morrer de fome, a bola não chega. Sendo que ele, uma hora no primeiro tempo, inclusive o principal lance, RG, do Corinthians ali, que levou um pouco mais de perigo, foi o lance que o Wagner Love passou por 3-4 jogadores do Santos, e aí faltou perna pra ele conseguir tocar desmaiou. A bola no Romero ali, desmaiou e talvez uma sequência na jogada. Então, querendo ou não, gente, é complicado, porque você fala, o Wagner Love não tá bem, concordo que não tá bem, mas ele tá acompanhando, por exemplo, o rendimento do time todo. O Cássio, naquele gol que o Ricardo Oliveira fez, por mais que ele tenha acertado um belo chute, na minha opinião, na minha ótica, o Cássio falhou. Ele falhou, um goleiro do nível do Cássio deveria defender o chute. A bola só tinha ali pra passar. Porque, por exemplo, se o Ricardo Oliveira bate no canto esquerdo do Cássio, que é aquele no contrapé lá do outro lado, aí você fala, pô, acertou um chute na gaveta do outro lado, não tem como pegar. Mas o canto que o goleiro tem a obrigação de defender é aquele. É aquele. Dali daquele canto direito, de onde ele tava, rente à trave, até o meio do gol, a bola é do goleiro. O Ricardo Oliveira bateu seco, mas a bola foi no Cássio. Então eu achei que ele falhou. E volto a dizer, Tite, tem que compactar um pouco mais os espaços, Tite. O time do Corinthians parece, parece que a bola ela tem uma doença contagiosa, uma doença muito grave. Porque todo mundo do Corinthians ali, quando um pega a bola, o time inteiro, sabe, vai pro lado. Abre. Todo mundo abre e ninguém quer chegar perto. Então, gente, o que precisa mudar é essa conduta. Porque quando você tem jogadores limitados em campo, quanto mais espaço você abrir, a chance de erro é maior, gente. Tem que compactar os espaços aí para que você minimize a chance de erro. O Tite, ele precisa falar, jogadores, tenham um pouco mais de personalidade, deem opção de passe. O Corinthians, no começo do ano, quando ele começou a se destacar, era assim que jogava. Você chama os jogadores ali, por exemplo, o lateral vai fazer uma tabela com o volante ali, que vai tocar pro atacante na ponta, precisa ter uma triangulação, os três jogadores precisam estar próximos, gente. Pô, o Corinthians pega a bola, parece que os jogadores correm, ninguém quer ficar com a bola, tá todo mundo, a bola tá queimando no pé, porra. Tá louco, um monte de cobrão aí, um monte de cara consagrado no futebol, aí os caras fugindo do jogo. Tem que se apresentar, cacete, tem que ir pra cima. É verdade. Pô, inclusive, Benjamin, eu já falei muito do jogo, eu vou falar o quê? Nem dá mais. Não, você vai falar. Eu vou falar o quê? Você vai falar de um fato nojento, tá certo? Nojento. Foi divulgado hoje tudo que eu disse aqui já há muito tempo. Foi ontem. Foi comprovado, mas hoje tá borbulhando na internet. a gravação aí daquele grondona do Domênico Gato, que hoje, graças a Deus, ele tá dormindo no colo do diabo. Que isso? Ele tá tomando capeta. Ele tá tomando banho de canequinha com enxofre. Não, não tá certo? Ele tá descansando no inferno. Não. Ele alegando, Benjamin, que o Corinthians ele foi prejudicado sim naquele jogo da Libertadores de 2013. E aquele cidadão, aquele amarelo apitou o jogo. Todo mundo falava, não sei o quê. Quando falava, foi encomendado o resultado, o cara falou. O defunto lá falou. Benjamin, que você tem a respeito. Nada. A respeito disso. Tá louco, ele tá 40 minutos falando. Não, mas a respeito disso. Deixei o assunto vilezão pra você. Eu desossei o assim aqui, agora você desossou, tem a picanha. Desossou, desossou, gostei do quem não gostaria de falar do Amarília hoje? Primeiro que eu só um negócio. Eu vou te falar, eu sou corintiano, torço. Eu não acredito nesse time do Corinthians G4, não. Não jogar igual ao segundo tempo? Não, não acredito não. O time do Corinthians, repito. Eu acho que nós vamos sofrer muito ainda nesse Campeonato Brasileiro, mas muito. Chegando o Rildo, tá indo embora. Eu... Pra compor elenco, bem. Compor elenco, mas caramba. Você assistiu o jogo na íntegra? Assisti. O segundo tempo não te, assisti. Não te motivou? Não. O Corinthians com a camisa branca, calção preto, não lembrou em certos momentos. Certos momentos, não. Né? Foi durante o jogo todo. Não. A Alemanha? Falar, não. Não lembrou a Alemanha? Não. Não. Não. Não lembrou a Alemanha nada. Eu continuo preocupado com esse time do Corinthians. O time do Corinthians está feio. Agora, esse negócio do Grondona aí é sério, né? Porque pegaram a gravação. O negócio está tão podre. Vocês ouviram a gravação? Não. Que foi desenterrar até a eliminação do Santos em 64 contra o Independente da Argentina. Quando o Grondona está conversando com o Agnello. Ele fala o quê? Eles estão conversando. Esse cara ele é do colegiado de árbitros da AFA, que presta assessoria para Comebol. Ele fala, nós aprendemos em 64, você lembra? Naquele Santos Independente? É assim que a gente aprendeu, é assim que a gente trabalha. Não pode ter só o juiz, hein? Tem que ter os dois bandeirinhas também. Não, você põe dois bandeirinhas que não trabalham igual a gente quer. Ah, mas aí, hein? E o cara fala abertamente, Júlio Grondona fala. Ele fala, o melhor reforço do Boca foi o Amarília, ele fala. A palavra dele. Tinha Riquelme no time, ele falou que o melhor era o Amarília. Pra você ter uma ideia, o nível da conversa. E a conversa foi parar em 64. Pô, então se vende lá a coisa. Que ele fala até o nome do árbitro, lembra? Tem coisa errada. Eu esqueci o primeiro nome, não sei se é Leonard, Léo Horn, que é um holandês, que apita Santos Independente em 64. Fala, lembra como é que a gente fez lá? Mas se esse cara virar no caixão, vai pra antes de 64. Agora, a partir do momento que você começa a ver que dentro de campo as coisas também foram oficialmente... Uma coisa, ouvi dizer que... Você começa a ouvir que oficialmente as coisas, os resultados dentro de campo é tudo armado... Então complica, hein? Então, não se esqueça, futebol tem seus dias contados, né? Não tem seus dias contados. Como não, Benjamin? Porque se tá tudo não tem bagunçado. Seus dias contados, mas vou te falar, se for fazer uma varredura lá pra trás... Deve ter muita coisa errada aí, hein? O cara tá falando um conversa de 2013, ele tá falando de 64... Mas você que é porco, não se esqueça de Ubaldo Aquino. O Baldo Aquino, ele ferrou o porco lógico também. Ferrou, ou seja, tem que tirar pela, agora... talvez, ó, pela competência, o Boca deve ter uma Libertadores agora, solícita. Agora... O resto das Libertadores aí são sujas. Agora você estão marcadas com sangue. É mas agora você vê por que os times argentinos sempre foram beneficiados em Libertadores. É, tá vendo? Tá comprovado. Mano. Tá comprovado. Então, ó, o Boca tem uma Libertadores igual o Corinthians. Não é o Boca. Não é o Boca. Em 64 era Independente, que é o time que mais títulos tem, não é? É, o Independente. Independente. Então, tá vendo esses sete quantos são... É melhor não. Eu escutei atentamente. É, mas não tem muito o que falar, não. Tenho, sim. Não sei, não. Tenho muito. Acho que não tem, não. Eu vou dizer o seguinte. Tudo que foi falado aqui sobre o Boca Juniors, todo mundo sabe que é meu time, está completamente correto. O Boca Juniors, de entidade em si, não tinha nem força para comprar arbitragem, porque está quebrado, não tem dinheiro. O Boca não tem dinheiro para comprar árbitro. Acho que também não tinha. Ah, não tem. Mas alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu, eu vou falar para aquilo que já ouviram, não precisa ser muito inteligente, não. O Corinthians não ganharia aquele Libertadores de 2013 nunca. Acho que ele não ganharia pelo fato do Kelvin Espada. O que foi usado ali, foi usado um clube grande. Que é o sem o Boca saber. Eu acho que o Boca não comprou. O Boca não comprou, viu, mano? O torcedor Boca não tem dinheiro. Não é só dinheiro. Não tem 64 troca de favor. 64 mataram quem? Favor, 64 mataram quem? 64? É, porque em 64 o cara fala ali. Lembra que nós fizemos com o Santos? O Corinthians Independente? Seria campeão, gente. O Corinthians ia pegar, se não me engano, depois foi o News ou o Boys, depois era o Atlético Mineiro. O Corinthians ia ser o campeão. Mas eu acho. Só pra terminar. Sim. Só pra terminar o raciocínio, é o seguinte. O Boca ali, com certeza, tanto que não foi adiante, perdeu nos pênaltis, teve... Eu assisti o jogo News e Boca, Boca teve um pênalti no segundo tempo, foi escandaloso, não foi dado e acabou perdendo. Outra coisa, favorecimentos de futebol é que as pessoas não gostam muito de falar, ou se, talvez não tenham conhecimento do que se diz. Em 1972, o Brasil foi campeão do mundo, da Copa do Mundo, com o Garrincha expulso na semifinal, jogando a final. Então, maracutaia no futebol, isso é coisa de muito tempo atrás. 2005 tá aí que não me deixa mentir. Tá certo? Tem que fazer a crítica pro Edilson Pereira de Carvalho. Tô fazendo a crítica pro Edilson. Não tô falando, em momento nenhum, tô falando que foi o Corinthians, mano. E, assim como eu acredito que não tenha sido o Boca Juniors. Tô dizendo que a Confederação, como a FIFA, a corrupção. Quando eu falava aqui que havia corrupção no futebol há muitos anos, tô aqui há mais de 15, e falei aqui que tinha, que o futebol era esquema, era armação, e sempre teve, muita gente que diz, não, futebol não é assim, não. É sim, e a favor do meu time também. Agora, que o Boca comprou, não comprou porque não tem força. Não sei. Agora, que a Comebol tirou o Corinthians, varreu o Corinthians da competição, porque não podia ser campeão em 2003 pelo fato do Kevin, isso não tem a dúvida. Isso eu tô dizendo que aconteceu. Agora pela bola, se não fosse ali contra o Boca, pode o Corinthians ele não perderia nem pro Nils e não mas perderia pra Atlético Mineiro. Mas o Boca era uma boa oportunidade, mano. O Boca é um time grande. Aquele fato de ter falecido o menino, eu acho que... Claro. Tanto é que depois o Corinthians ele sofreu uma punição, os torcedores entraram com recurso, a Comebol ficou brava. Gente, o cara confessou, mano. O Baldo Aquino contra o Palmeiras foi um escândalo. Tinha morrido quem? Ali devia ser algum favor. O futebol da América do Sul sempre foi comandado pelo Júlio Grondona. Então, argentino. Por falar futebol brasileiro nunca se deu bem em bastidor contra futebol argentino, contra futebol sul-americano. Arbitragem sempre pro eles. Sim. Punição sempre contra eles. Sim. Então não tem nada a ver o menino ter morrido. Não, mas esse... Isso aí é histórico, não, eu gente. Eu sei, Benjamin, eu sei que tudo é bem. É histórico. Mas esse foi um episódio à parte. Esse episódio foi à parte. Além de já pender a arbitragem para o argentino, o cara fala. Tinha o fato de ter falecido um menino. Gente, na gravação. Em cima do Corinthians. Então vamos agora. Agora arrebenta mesmo. Na gravação, o Júlio Grondona é enfático. Na gravação. Eu sou um cara imparcial, né? Na gravação. Os ouvidos são mais imparcial. Na gravação, o Júlio Grondona é enfático. Ele fala, lembra, aprendemos em 64. Não tem dúvida. Só uma coisa por falar, hein, o Baldo Aquino. A quem interessar, a quem quiser saber, quem quiser ver, assista Palmeiras e Boca Juniors no Murumbi, segundo jogo da final. Não. 30... Não, só calma, posso terminar? Não. Eu vou terminar, depois você fala, se eu estiver mentindo, você vai ver. Veja o tempo de jogo, você vai ver se eu estou mentindo. Aos 35, entre 35 e 37 minutos, tem um cruzamento do Ibarra da linha de fundo. E o Palermo, da linha de fundo, o Palermo faz o gol. O juiz dá impedimento. Então, erros ocorreram os dois lá. Não, era gol. 1-0 Boca Juniors. No Morumbi. Então, erro acontece. Então, vamos ver também. É que eu não vou lembrar, porque minha memória, assim, a minha afiada. Partidas de futebol, assim, Portuga, eu vou dizer pra você que o Boca teve um gol do Palermo legítimo. O Palmeiras tinha vencido o Boca lá e. 2-2. Foi 2-2. É, mas não. 2-2 lá. Porque meteram. Talvez tenha vencido. Teve um pênalti, eu também acho. E se vence o jogo lá, é outra história aqui. É sim. Outro mas jogo. Mas o Boca faria 1-0 aqui com um gol que não sei como ele vai. Faria 1-0 se fosse 2-1, 2-0 pro Palmeiras, não sei. Não sei se faria. Não sei. Mas foi gol, Rilas. Faltando 10 minutos pra acabar, foi gol. Quando você perde um jogo, você joga diferente na casa do adversário se você joga pelo empate. Lógico. Se você tem que buscar o resultado. É outra postura. É outra postura. Então é diferente. Gente, na América do Sul sempre mandou a Argentina. Isso é na fato. Arbitragem, pega, foi então, pro. Pega a Copa de 78, aquele sim, escândalo. Sim. Gente, tudo bom, foi pra Argentina. Agora tá documentado, gravado. Eu preciso apresentar o nosso convidado especial hoje. Bom, a gente já vai apresentar aí o nosso convidado especial, mas ô Domênico. Gente boa. Gente boa, parceiro. Boa, parceiro. Sangue bom, ó, maluco, ó, coraçãozinho pra você. Bagulho assim. Ô Domênico, o negócio é o seguinte. Há algumas semanas aqui, eu havia reclamado de um episódio que aconteceu comigo. Sim. Eu tava entrando aqui na garagem da rádio, aí eu achei que eu havia sido multado. Sim. Certo, com relação aí a estar passando na faixa de ônibus, enfim. Até, inclusive, muito nervoso, acabei ofendendo lá o policial. Não sei nem qual que é o nome do policial, tá certo? Acabei falando um monte aqui. E queria até pedir desculpas pra ele, Domênico Gato. Por quê? Primeiro, não fui multado. Eu acho que na hora ele acabou pensando... Você equivocou. Sim. Não, ele pensou que eu acho que eu tava fazendo uso, querendo dar aquele jeitinho brasileiro ali de entrar na faixa de ônibus e fazer uso da faixa de ônibus. Não, não foi o caso, porque depois ele olhou pra mim, ele... Balançou a cabeça negativando a minha atitude. Certo. Mas ele viu que eu tava entrando na garagem da rádio, tava dando seta direitinho, e ele não me multou. Eu olhei no site aqui, constei aqui no meu veículo, não consta nenhum tipo de débito. Tá. Então eu acabei pegando pesado o Domênico Gato contra esse policial. Não sei nem qual que é o nome dele, senão eu diria aqui. É, inclusive outros policiais até falaram, pô, mano, você pegou pesado a corporação, aí o pessoal da PM. Não generalizei, tá certo? Tenho o maior respeito pela Polícia Militar. Aí tenho vários amigos que são policiais, inclusive bombeiros também, que compõem a Polícia Militar também. Pra quem não sabe, o bombeiro é da Polícia Militar. Tenho o maior carinho e respeito aí por todos os integrantes aí. Tenho certeza absoluta que a maior parte da Polícia Militar, da corporação aí, é constituída por policiais bons pra cacete, assim como os bombeiros também. Sim. Então, quem se sentiu ofendido aí, eu retiro o que eu disse a respeito desse policial, volto a falar aqui. Se pudesse aí falar o nome do cara, que eu nem sei quem que é, mas nem me multou, eu acabei pegando pesado contra ele, contra a corporação, e volto a falar aqui, retiro o que eu disse a respeito dele. Tenho vários amigos, inclusive, veja, amigo, você conhece vários aí também, policiais militares aí, conhece vários bombeiros. Acabei pegando pesado, retiro o que eu disse, eu nem vou usar o termo que eu utilizei, nem vou usar o termo porque foi pesado mesmo, não fui multado e não deveria ter dito o que eu disse, principalmente pelo fato de nem ter sido multado. Eu poderia até talvez reivindicar meus direitos aí depois que eu fosse multado. Acabei pegando pesado com o cara e nem sei quem que ele é. Então, certo. Aí, ó, corporação, perfeito. Polícia Militar, perfeito. Aí, tamo junto. É isso aí. Tá certo? Mó respeito por todo mundo aí. Boa, fazendo um grande trabalho. Boa, mano, é isso aí. E eu lembrei de uma gravação também do Dua Lipa falando que pagou um 00 pra não cair, lembra? Mas ali deve ter muita coisa. Não, mas ali já é questão de saúde. Ali é uma outra coisa. Ali já tá. Ali é outra coisa. Ali já tá com a memória meia fraca. É, tá o Dua Lipa é bonzinho. É, estádio 97 na Energia. Deixa eu apresentar aqui nosso convidado especial. Boa, Domene. Minhonzinho, cara. Olha o Minhonzinho aqui. E aí, boa noite. Beleza? Pô, muito legal estar aqui, cara, é verdade. Meu Deus, você ouve a gente ou não? Cara, eu não sei te dizer nem há quantos anos eu ouço. Tá? É mesmo? Você é fã da gente assim, é? Quer me mandar umas mensagens aí, isso é verdade mesmo. É, tô sempre ouvindo, se eu comento com você. Que legal, cara. São Paulino você? São Paulino. E aí, o que você achou? Mas você é fanático ou você é aquele São Paulino que... Eu já fui mais fanático. Já? Não, pelo... A gente vai envelhecendo, a gente vai descobrindo. Pelo Twitter dá pra ver que você é fanático. Não, ele é. Ele manda. No Twitter, é. É que eu gosto de provocar. Você também, provoca? Né? Eu gosto de provocar. Mas o legal do futebol é isso, ó. É, então, por isso que eu até deixo. A brincadeira, né? Tiram sarro de mim, eu deixo. Assim, eu tiro você não liga, o babaca, né? Que xinga, esses caras. E o São Paulo, se São Paulo ganhar domingo. Sou o Twitter do Domênico que ele adora. Que isso? Não, o meu também, mas o Domênico adora. Não gosto, não, ficou o puto da vida. Não, no programa, assim, brincadeira, tudo, mas no Twitter é chato, que termina, né? O jogo, você vem... Ah, eu não ligo, eu sou muito... também. Acho que eu vou ficar um pouco nervoso, não sei porquê, acho. Mas, Mion, e o Mion, trouxe pra quem lá? O Mion é corintiano. Corintiano? É, mas o negócio certo. Dele é basquete. Mas não curte muito, não curte muito. Ele não acompanha muito. O negócio dele é ficar bombado, né? Também, academia, frango, batata doce e o LeBron James. O Mion tá no gel. Mionzinho lá, o maluco tá mandando bem também nos treinamentos. O maluco era só a capa da gaita, mano. O maluco agora tá ficando forte. Tá tomando a tua água? Mas, pô, eu não faço nada, não. Cara, não tenho paciência pra academia, não. Eu gosto de jogar uma bola só e... Como não, mano? Tem que salgar todo mundo geral, tem que ficar... Mas ainda não precisa de academia, não. Mas, ô Mionzinho, como é que... Pegando geral mesmo, Mionzinho? Faz 2 anos que eu tô aposentado. Como é que criou o Mionzinho apareceu? Como é que foi? Conta pra gente. Foi na MTV, não foi? Foi 2005 na MTV. Que era naquele quadro do... Eu achava assim, essa fantástica. Chamava Covernation. Covernation. Isso. Foi logo que o Mion voltou, né? Quando ele saiu da Band, ele ficou um tempo fora. Aí ele voltou, retornou pra MTV. Exato. Aí na volta dele pra MTV, ele fez um programinha antes, que era um piloto. E aí você tava lá trabalhando na MTV? Não, nada, não. Nada. Eu trabalhava com publicidade. Tá. Sou formado em publicidade, eu trabalhava com publicidade. E aí quando veio essa ideia do programa aqui de Covernation, cara, todo mundo cover, né? Eram duas bandas cover, tá. Os jurados eram cover. Aí ele criou um cover dele. É, ele falou, pô, preciso de um cover meu, tá. Então, de assistente de palco. E aí, na época, tem uma amiga que trabalhava lá na MTV e ela falou, pô, tem um amigo aí que é a cara da zoeira, a galera às vezes fala que ele parece. Aí eles falaram, ah, chama ele lá. Eu fui pra lá. Fez o teste lá, um teste, ficando. Alguma coisa, e ficou. Acabei ficando. Até hoje. 10 anos depois. Tô hoje, aí. Hoje na Record, no Legendários, de noite, sabadão. Sábado, que hora começa o programa? 11 horas da noite. É. Não era mais cedo? Era. A gente começava às 10 antes, aí quando a Sabrina chegou, a gente fez... Ah, tá, porque ela tá fazendo, tá, entendi. O bom garoto veio pra me ferrar. Muito obrigado, Bion. Muito bom, obrigado. Que legal, Mionzinho. Fica com a gente aí, vai conversar com os ouvintes também, que eles vão querer fazer perguntas pra você, tá bom? Bora. Legal, Mionzinho hoje aqui é o nosso convidado especial aqui no Estádio 97. Ó, lembrando, tá rolando lá o pedágio sem parar na Avenida Salim Faramaluf, altura do 1700, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Tá bom? Você pode passar por lá pra você poder ganhar bonés, camisetas do estádio, sorteio de ingresso também, vai ter sorteio lá pra festa junina do Energia na Veia, que vai ser sábado e domingo, tá bom? Dois dias da festa junina do Energia na Veia. Então passe por lá na Avenida Salim Faramaluf, altura do 1700, do lado do Cabral, no Tatuapé, o pedágio sem parar rolando, tá bom? Estádio 97 pela Energia 97 também vem em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. E agora o Benjamin vai vir com um recado de Pirelli, né, Beijinha? É, Dodozito. E agora é o seguinte, eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. Olha, a Pirelli tá com uma promoção imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigo, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite, hein? Vou repetir. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, você vai ganhar 50% de desconto no quarto. Consulte as lojas participantes, regulamento no site pirelli.com.br. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Mandar um beijão para Juliana Vicente, a Bianca Pires. Um abração para o Leandro Capanema, o Mariano Pérez, o Marco Tronquete, o Vicente Marino e toda a galera da Pirelli, Dodozito. É isso aí. Antes de partir para os ouvintes, vou fazer uma pergunta para você, meu amigo. O que vale mais para você? Seu carro ou o seu tempo, hein? Para você, RG, o que vale mais? Ah, o tempo, Dodô. O tempo, é verdade, RG. Olha, por mais valioso que seja o seu carro... Você me convenceu aquele dia. Certamente o RG tem toda a razão do mundo, que é o seu tempo. Porque você vai aproveitando aí bem o seu tempo... E conforme você vai aproveitando o seu tempo, é com esse tempo que você acaba comprando o seu carro. Senão você não tem como comprar carro se não tiver o tempo. Aprendi com vocês isso aí. Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Porque se você, de repente, bater o seu carro, é simples. Você passa no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera o conserto do carro na hora. E aí, assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não vai ficar parado na oficina esperando lá o vistoriador passar, aquelas coisas todas que a gente já conhece, aquele trâmite todo. Né? Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hein? Então, olha, escolha a HDI, a seguradora do seu carro, do seu tempo. HDI Seguros, meus amigos, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos partir para os primeiros ouvintes. Lembrando que hoje, quem ligar dizendo assim, ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. Dizendo, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganha um boné do consórcio Honda. Certo, Portuga? Certo, eu gostaria de copiar mais uma vez, apesar de ter muita gente copiando, meu amigo Mano. Sim. O que tem de gente me copiando, vou copiar você de novo. Eu gostaria de eu sou ruim. Auto-parabenizar. Auto-parabenizar, né? A questão de... 6 semanas atrás eu falei aqui que o Doriva, por não aceitar o Vasco, tomaria caiu. Um belo... Cairia, não pensão. Ficaria. E hoje ele não faz mais, apesar que foi ele que foi pedir. Não aceitar o Vasco? Não aceitar o Grêmio. O Grêmio. É, eu falei que ele rodaria. E ele pediu, rodou. E piorou. E vou dizer mais, contrataram o Celso Rot. Eita. Eu aposto com vocês, não dura 12 rodadas. Vamos ver, né? Não dura 12 rodadas no comando. É, vamos ver. Ô, Mionzinho, quem que vai cair aí pra você? Tá muito cedo ainda? Ah, tá cedo, né? O Vasco cai? Tá trabalhando bem pra isso, né? Catilha, né? O Léo Moura pulou fora. Mas quer saber, o Ronaldinho Gaúcho jogar no Vasco é o final, né? O Léo Moura pulou fora. O Léo Moura tinha fechado com o Vasco. Correu. Aí acho que foi... Ah, deve ter sido uma pressão em cima. Correu, velho. Você não viu aquele cara que tatuou ele na perna? Você chegou a ver esse cara? Deve ter sido uma pressão absurda em cima dele, porque ele... Tinha uma identidade com o Flamengo, caramba. E aí foi uma pressão nas redes sociais, os caras xingando ele, detonando ele. Aí ele, ó. Pulou fora. Mano, o que foi aí? Não. É, um torcedor do Flamengo, Domênico Gato. Ele tatuou o Léo Moura. Vou pegar até aqui. Você tá brincando. Rasgou o Léo Moura, velho. Pele. Na perna. Que cara trouxa, velho. Desculpa. Agora vai colocar um... Não, e o cara tá igual o Léo Moura. O cara saiu corrente, o Bobiel deve estar até agora na sessão de tatuagem, porque ele queria cobrir. Não, mas ele queria cobrir o rosto do Léo Moura. Mano, eu vi, mas tem um cara pior, que ele fica feito no braço, ele tá pensando em amputar. Juro por Deus. Amputar o braço? Eu juro por Deus, tem uma matéria dessa. O Léo Moura no braço. Eu juro, procura isso aí. O cara vai fazer o Léo Moura, ele tem que captar a própria cabeça. O pai tava dizendo que ele não conseguia controlar, que se o médico fizesse, ele ia processar o médico, ele falou. Aqui, ó, esse aqui? É o próprio. Não, mas isso uma tatuagem é do Léo Moura não, não é piada, a... não. Não, não, mas com a perna de não, mecânica do lado é piada. Agora o cara do braço é verdade. Ele falou que tava desgostoso. Essa perna verdadeira? Meu Deus. Você é louco, velho. Pô, que coisa aqui, uma data, que porra de data essa aqui? Ganhando alguma coisa aqui? Não, né? Alguma coisa de 9 do 10 de 2014. Porra, que porra é essa? 9 do 10. Eu juro, acho que foi o dia que ele se despediu, não é? Não, é agora, né? Que porra de... Que dia que é a data? Não sei, 9 do 10 e 14. 9 do 10 e 2014. Deve ser no aniversário do cara, não sei. Meu, veja, meu, vou dizer uma coisa pra você. O mundo tá perdido, viu, velho? Não é possível, cara. Jesus, hein, meuzinho? O cara vai tatuar um jogador, velho. Meu, hoje... É, tatua o Zico, gente... não tatua o Léo Moura, pelo amor de Deus. Tatua o Zico. Já que vai, pô, o cara, né? Mas quem não viu o Zico? Tatuar o Zico eu já acho duvidoso. Imagina o Léo Moura, velho. Imagina o Léo Moura, velho. Mas é brincadeira. Cada um era o ídolo que tem, né? Eu, por exemplo, mano, tatuei o... que você tatuaria lá, Silvio? A sua foto lá no meu bíceps. Minha foto? Eu inspirei você, malandro. Não, tá louco, inspirou. A cabeça de película. Agora, essa é mais uma lição, né? Do jogador brasileiro. Ah. Para com essa porra de ficar dizendo que não vai jogar em outro time, que ama o time, que só joga naquele time. Meu, isso não dá certo, velho. Acho que faz um não tempo. Dá certo, né? Tatuagem, velho. Padrão veio aqui e falou. Falou. Falou, Benjamin. Foi você que falou uma vez, mas foi muitos anos. Eu não lembro quando foi. Autógrafo, a lápis? Isso. Foi eu. Tem que fazer a lápis. Por que, porra? Os caras trocam de time lápis toda hora, gente. O Bate uma camisa do Ricardinho queimou. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Batinha. Eu? Não, é verdade, né? Queimou mesmo, ele queimou a camisa. Ah, bah. Olha, eu, não, mas é verdade. Ele queimou. Eu tirei uma raiva. Foto com o Ricardinho aqui, eu rasguei ela. Olha lá, né? Rasgou e queimou a camisa. Olha, eu tatuaria o Dr. Sócrates. Não, mas é o cara que representou. Ah, o Zico. Você sabe que não vai ter problema. O Casão. O né? Zico, o Casão. Eu tatuei a bandeira da Jamaica. Até o Marcelinho Carioca que representou na história do Corinthians. E não adianta fazer. Você tatuar um jogador de hoje que... Não, mas o... Tatuar um índio lateral. O Léo Moura, cara. Ô, Domênico. Olha, eu vou dizer... É que o torcedor do Flamengo, o Mionzinho... Então, fechou mesmo. Não, já pulou fora. Refugou, mas o Mionzinho... É. O torcedor do Flamengo. Vai Curitiba, ele vai? E aí, paixão, aí. Amor é amor, aí, amor você não discute. Mas o torcedor do Flamengo tem um carinho pelo Léo Moura que é impressionante. É carência de ídolo, né? Pode ser. Mas só pode ser isso, porque não, não pode ser, mas o Léo Moura não é ídolo, né? Não, nunca. Pro Flamengo, não. Maiores times do Brasil aí, quem estende ídolo? É o Valdívia, por exemplo, Palmeiras. Não, mas não é ídolo. É. Não, mas não o Rogério Ceni só. O último ídolo do Palmeiras deve ser o Alex. É. Então, não, mas o Domênico, o Léo Moura jogou no Flamengo, jogou muito, e até em muito tempo, muitos jogos. E o torcedor tem, cara, por ele um negócio que tem mesmo, cara. Tem. Mas sim. Ele fez história. Principalmente pelo fato dele. Sabe por quê, Domênico? O Léo Moura sempre foi um jogador extremamente criticado, velho. Passou pelo Palmeiras, você sente saudade do Léo Moura? Não, jogou no São Paulo também. Tá. Ele jogou pelo São Paulo. Ele jogou no São Paulo. Ele jogou no Fluminense. O Léo Moura passou pelo São Paulo também. Passou ridículo, Fluminense. No Palmeiras. O único time que ele jogou um pouquinho. No Flamengo ele encaixou. E o cara fez história, Domênico. Ele caiu com o Palmeiras. O Léo Moura foi campeão, velho. Só não me engano, no título brasileiro. O título brasileiro, o Léo Moura tava lá, se não me engano, era capitão. Ele era capitão? Não, acho que saiu. Ele saiu porque ele foi para os Estados Unidos para encerrar a carreira. Para meter um turu. Ele não, é quis, ele não quis, ele não quis continuar lá. Forge Lauderdale. Não é possível. O cara tem 40 anos, mano. Era série B. Era série B. Assim? O cara não consegue se adaptar nos Estados Unidos, velho. Mas não é possível, sim, velho. Aí ele volta pro... Mas era série B dos Estados Unidos. Você se arrepende, Domênico Gá? Não, só tô falando. Você se arrepende? Eu falava dos Estados Unidos pra você aqui. Eu falava dos Estados Unidos pro Domênico. Não, isso aí, não. Imagina, igual do Brasil. Você se arrepende de ter demorado tanto tempo pra conhecer os Estados Unidos? Acho que sim. Estados Unidos é um pedaço do céu na terra, velho. É que eu ganho muito mal, não tinha essa oportunidade. Ô, mano, eu prefiro ser preso nos Estados Unidos do que livre no Brasil. Falei. Fala, Roger. Era daquele site lá, sensacionalista, a notícia que eu dei, então eu fui pego aí. Você foi pego. Cataram você na Eu também. Agora, ô Mionzinho, qual que é o teu ídolo no futebol? Também. Do São Paulo. Você jogou, falou, pô, esse cara aqui representou. Ah, acho que o Raí tem uma. Raí? Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Ah. Mas e o Rogério? E o Rogério? Então, o Rogério, ele é. Realmente ele é um. Puta ídolo, mas acho que por eu ser criança e ter visto o Raí assim. E o Raí é mais bonito, né, menino? Raí. Acho que o Raí ainda. Você tinha quantos anos com o Raí? Eu tinha. 94 eu tinha 10. Então, tipo, 92 eu tinha 8, assim. Tá, você viu mesmo. Você foi a formação, né? Foi aí que eu. De fato, comecei a torcer pro virar São Paulo. Torcedor mesmo foi ali, né? Que, na verdade, minha família toda é corintiana. E aí eu sou o único que torce pro São Paulo ali no meio. Coisa, hein? Tá bom. O Mionzinho. Bom, não, peraí. Pode perguntar. Com o Mionzinho, pode perguntar, pô. O Mionzinho é uma figura, rapaz. Eu vejo. Sempre assistia ele desde a época da. MTV, que era muito legal, pô. Né? Não, era não, ele é muito legal. Não, aquela o época do negócio do vídeo, que vocês brincavam com o vídeo também, era muito legal. Vocês fazem lá no Legendário, faz? Clipes, vale a pena ver direito. Dos vídeos, é. Muito legal, Caguinho. Da onde surgiu essa ideia de você ser tipo o Mionzinho? Acabei de perguntar pra ele. Puta, que eu tava lá fora, desculpa, então. Não, eu tava lá fora que tinha que gravar um negócio. Na verdade foi um programa aqui de... Mas quem ligou o rádio agora vai ficar ouvindo. Desculpa. Não, desculpa. Foi um programa na MTV em 2005. E onde era tudo o universo cover. Então a ideia do programa era uma batalha de duas bandas. Eu lembro, covers. Eu assistia. Então, aí nessa história, tipo, os jurados são covers, as bandas são covers, e o Mion que criou essa história de ter um acidente de palco cover também. Foi nessa loucura que eu apareci. E no quinta categoria são... também você participou. Vocês são brother pra caramba? Vocês dois, vocês viraram brother ou não? Cara, o Mion é um irmãozaço meu, assim. Porque, na real, eu não era ator, eu nunca tinha trabalhado com televisão. Quem me ajudou com tudo isso foi ele. Que até então eu nunca tinha feito nada, assim. Eu cheguei na MTV e falei, depois que eu aceitei, eu fiquei pensando, eu falei, meu, o que eu vou fazer aqui? O que eu tô fazendo, né? Por que eu escolhi fazer isso? Mas o bom é que a gente se divertia tanto que acabou dando muito certo. Você sabe que eu ontem encontrei ele num restaurante, eu fui almoçar e eu vi ele com a família. Olha o nível de restaurante. Falar isso, que loucura, hein? Vou até mandar um abraço pro garçom, rapaz. Pô, garçom, eu adoro, fã nosso aqui, velho. O Walter Rodrigues, mandar um abraço pra ele, pro Walter Pagou Rodrigues. Pagou a conta agora, hein? Paguei lá. Do lado do Barbacoa, lá do Itaim, lá mandar um abraço pra ele, pro Chocolate, lá os caras tudo ouvem a gente. Eu tava lá ontem com a família. Vou lá. Aí que eu cheguei, ele tava saindo. Loucura. E você, no teu contrato, você não pode abrir a boca mesmo? Você não pode falar nada lá? Então, na verdade, isso eu não tenho em contrato. Mas funcionou tanto. É, o personagem, ele tem essa pegada meio cartoon. Essa característica, assim, né? Sabe? E acabou que... No começo eu até falava, pô, quando é que eu vou falar? Vou pensar, né, numa história. Hoje em dia, o Mionzinho não tem que falar nunca, eu acho. Você não tem microfone também, mesmo que você quisesse, né, na hora. não sai mas voz, não, né? Não tem hora que às vezes dá vontade de falar? Cara, nunca teve? São 10 anos fazendo isso. Já acostumou, né? A hora que liga a luzinha ali da câmera, já vira a chavinha na hora. E, por exemplo, você ensaia antes? Ou você fica de olho em tudo na hora? Que agora você já deve saber todos os trejeitos do cara, né? Então, até o Vale a Pena Ver Direito que a gente faz hoje, que a gente tira sarro até da programação da Record e tal, eu juro pra vocês que eu não leio nem o roteiro. Pra ficar coisa mais... Acho que é mais natural, mais, né? Mais natural. Não, o Vale a Pena da Fazenda é mais legal que a Fazenda. Dá mais audiência. É mais legal, audiência, cara. Dá mais audiência mais que a Fazenda. Não tenha dúvida. A gente junta só as partes mais... Então, é. Insanas, ô, Mionzinho. Né? Eles fazem a Fazenda só pro Mion ter audiência. Ô, Mionzinho, agora deixa eu fazer uma pergunta daquelas... Verdade. Tabulosa. Advogado de diabo, pode? Vamos mandar. Não, o seguinte, amanhã, vamos supor que amanhã o Marcos Mion fala, não quero mais ser apresentador do programa, quero fazer novela. E o Mionzinho? Cara, eu acho que o Mionzinho em si é capaz de morrer mesmo, mas eu sou ator, hoje sou formado como ator, e além disso ainda tenho duas empresas da família que... Eu cuido, mas não cuido. Né? Você é muito rico, né? Esse é o cara, curti você. O Rui falou que você era muito rico. Vende cavalo e joias. Você tem aras. Não tenho, beijo. Eu queria muito ser rico, sabia? Mas não tenho, não sou. Mas não vou ficar com a mão na frente e tá atrás. Não, por causa disso. É por causa do personagem, que é legal pra caramba. É muito engraçado isso. Essa sacada do Mion foi genial, velho. Ele é muito da hora mesmo. O Mion é um cara... O Mion é muito inteligente. Ele é muito rápido. Essa história da gente fazer as coisas tudo no improviso, assim, é muito... Eu aprendi com ele, assim, é tudo muito natural. Não, ele lançou muita gente também, né? Ele é bom nisso. Muito, cara, muito. As ideias do cara... Quem lançou muita gente foi o Catra também, velho. É isso aí, irmão, é verdade. E o Mion, ele vai lá, ele se prepara tudo pra treinar com o Paulo Muzi, que veio aqui com a gente. Ah, é verdade. Olha como é gostoso esse rapaz, né, menino? O Paulo Muzi ou o Mion? Ah, sigo ele no Instagram. Olha que bíceps, parece o meu corpo inteiro. O Muzi ou o Mion? Forte. Ou os dois, você gosta? Os dois, quero me lambuzar. Eu, eles e a Domênica. Ô, Mionzinho, naquela época dos clipes, que aquele programa era um tesão na MTV... Sumiu, né, velho? Teve nego que ficava bravo? Então, Supla ficou bravo uma vez mesmo ou não? No começo? O Mion até brinca, o Mion fala que até hoje ele não sabe se o Supla ama ou odeia ele, né? Mas assim, a primeira passagem do Mion, quando ele fez o Piores, que ainda nem tava, em 2000, ele falou que no começo as pessoas pegavam mal com ele, ficavam da vida assim com ele, achavam, quem é esse moleque apareceu agora que é tirar sarro? Aí com o tempo o negócio, todo mundo começou a ver que era tão bom que as pessoas ligavam pra ele e pediam pra ele fazer. Eu acho que a Rita Lee foi uma que... Promovia pra caramba. Cara, isso é genial, né? Eu quero fazer, faz um meu clipe. Não, e ele pegava umas coisas, né, Mionzinho? Meu, ele achava uns negócios impressionantes. Eu falei, caramba, como é que esse cara descobriu? Ele ia ficar 12 horas assistindo um videoclipe. Não, até hoje, ele tem um olho... A gente fez... Só ele acha as coisas erradas ali ou você consegue também ver e ajudar ele, ô Mionzinho? Eu tenho um olho também, meio também. Clínico, assim, de tanto fazer. Você mostra, aponta pra ele? Geralmente, ele assiste o clipe umas duas vezes antes e fala, não, vamos gravar que... Que eu já aquele vi dos filmes coisas. Também, né? Aquele dos filmes era... Dos trash? É. Lembra que ele fazia, pegava uma cena do filme lá? Filmes, fala, nossa, fazia. Que coisa horrorosa. Uma vez, acho que foi do Hércules, velho. Ele achou um cara lá, todo mundo fortão, e pegaram um meio gordo no meio e falou, nossa, olha que cara escroto, esse cara aí no meio é gordo, velho. Todo mundo é forte, só ele tá destoando na cena. E passa desapercebido. O cara tá bem no meio, ele foi lá e achou, velho. É umas coisas inacreditáveis. Aquele programa era top, velho. Ô, meu Zé, sabe o que eu acho muito louco? Muito bom. Muito louco até hoje. Que é o seguinte, pô, você tá lá no palco com ele, tudo bem, já vocês estão aí... Quantos anos vocês estão juntos? 10 anos e tal. Então já virou uma coisa normal e tal. Mas é muito louco, cara, porque o cara tem uma sombra no palco, né? Uma e sombra o cara... viva. Não, né? E ele não tá nem aí, entre aspas, porque essa é a graça, né? Sim, cara, ele não tá nem aí. Se você for pensar, parar pra pensar o que é o Legendários, tem um cover do apresentador, aí tem um anão negão, um negão só de toalha, um Hulk somaliano. Eu vi. Fala, cara, que loucura. Que trash, né? É trash. E na verdade, o Mion sempre fez também, assim, na Band era assim também. Ele sempre quis fazer um negócio diferente, né? Qual foi o processo? Porque começou com um programa de humor, lembra? A parada do humor do bem, a galera começou a detonar. De repente não tava tão bom e bop, eu não sei como é que era isso. Mas o Marrom que eu trabalhei com ele tava lá, teve que sair. E aí depois virou isso, que é mais um programa de entretenimento, com humor, enfim. É porque, na verdade, a gente saiu da MTV com esse projeto do Mion. Aí você chega na TV aberta, depois de um tempo você descobre que você não entende nada de televisão, né? Porque caraca. A TV aberta é cobrança, punk, cara. É outro cobrança. Universo, né? Não, e não só de cobrança, de público. A MTV era fácil, a gente falava pra jovem, dava um ponto de média e beleza. Aí você vai pra Record... Quantos pontos tá dando lá, mais ou menos? Sabe, amigo? Ah, hoje uns 10? Hoje a gente dá uns 7, 8 de média. Mas que merda! No primeiro ano a gente chegou a dar 11, 12. Mas vocês chegaram a bater em primeiro lugar? Não, não. Cara, na média não, mas não de pico já é difícil, viu? Difícil, é né? Difícil. É. A gente tá há 5 anos lá nessa briga e até hoje... Né, Serginho? É gravado. Muito bom. Agora dá seu meu filho, chupa todo mundo. O programa inteiro é gravado ou é ao vivo? Não, é gravado. A gente começou fazendo ao vivo no sábado e aí com o tempo a gente passou gravado. Gravar, e até vocês gravam quando? Também. Toda terça-feira. Toda terça. Ô, Mionzinho, os caras tudo falam assim aqui no Twitter. Pô, mas o Mionzinho fala. O Mionzinho tem voz. No meu Instagram também. E tem um cara aqui que perguntou um negócio muito engraçado pra você. Pô, eu perdi aqui, tem muita coisa aqui, perdi o nome do cara. Ô, amigo, se eu achar, eu falo o nome. Mas a pergunta dele é a seguinte. O que tá escrito na tua carteira de trabalho? Puta, que boa pergunta. Pô, assistente de palco, sei lá, deve ter. Eu não sei nem onde tá minha carteira de trabalho, cara. Que de estagiário de agência de publicidade eu virei Mionzinho. Ela tá lá do jeito que eu tirei ela tá em casa ainda. Mas você é PJ, então você nem usa a carteira de trabalho. É, sou PJ. Não, eu nem preciso, então nem carteira. Olha os detalhes que o mano quer saber no ar. Não, é verdade, ué. Você tá falando que ele nem não sabe onde tá. Aqui, achei. Yuri Aleixo. Veja, pronto pro Mionzinho que tá escrito na carteira de trabalho dele. Pô, mas Aleixo legal, era o cara do PES, lembra? Melhor jogador da seleção brasileira. International Superstar Soccer. Superstar Soccer. E era o sobrenome do... Era Aleixo, não era o sobrenome... Ela chamava Aleijo, com J no final. Aleijo. Ah, porque Aleixo é o sobrenome do Éder. Ponto esquerdo, jogando na seleção, no Atlético, no Palmeiras. Jogou muito. Muito legal, viu, Mionzinho? Olha, puta sacada que vocês tiveram aí. Foi parabéns, legal, gente. Vocês mandam muito bem, viu? Mesmo. Bom. E só registrar sim, RG número 2. Carlinhos foi morar no céu. Carlinhos pra registrar do Flamengo, né? Faleceu, o violino maravilhoso, Carlinhos. É. Grande Carlinhos. Então tá bom. Vamos aos ouvintes, que os ouvintes também têm curiosidades aqui do Mionzinho. Vou só pra falar, RG, desculpa. Sim. Foi muito legal a homenagem que o Santos fez pro Zito no jogo, que entrou com a camisa atrás, obrigado Zito, a foto do Zito no peito. Sim. E agora eles vão... Tiveram uma outra ideia muito legal. A tarja de capitão não vai ser o C de capitão, vai ser o Z do Zito. Não, igual... mas isso é por causa do Z4 que o Santos tava. Ah, não! Ah, não. Homenagem ao Zito, seu animal. Então tá bom. Vamos sua, lá, pros né? ouvintes? Sem noção, é. 3284-7097, todo mundo ligando, todo mundo participando. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode muito mais. Estádio 97 também em nome de Eliar. Muito além da partida, primeiros ouvintes ligando. Olha, o Asdro botou. Meu mano. Oi. O Mionzinho precisa dar uma encorpada igual o Mion deu. O Mion tá lá, parece. O Mion virou alterofilista, fisiculturista. É. O Mionzinho, você tá um frango, cara. Cara, pra fazer a respiração boca a boca em você, velho. Eu não troco. Véio, só a casa da gaita, eu não troco ir pra um bar, comer um pastelzinho, por nada, velho. Não, mas você pode, em off você pode, mas tem que ter um foco. Você também vive só de frango e batata doce? Não, não, eu como tudo. Eu tô meio desleixado. Então tem uns aditivos aí a mais pra ficar desse tamanho. É frango e batata doce e muitos aditivos, né? Olha, se o humano for pantidoping, o Jobson vira um anjo. Mas a química tá aí pra ajudar a humanidade, velho. Fala aí, Domingos, você que toma a camisa. Eu não tomo nada. Alô? Alô? Quem fala? É o William de Guarulhos. O William de Guarulhos, né? Boa noite, amigo. Sobrenome estranho, né? De Guarulhos. Boa noite, amigo. Ô, William. Eu mandei logo, porque senão o Benjamin vai ficar enrolando aí, né? Nossa, já deu uma já tomou na fuça. Uma fumada, velho. Mas é o William do quê? Ó, eu vou sair do banheiro, eu vou sair. O William de Macedo Silveira, Domênico. E quantos anos, William? É, 34. Nossa, somando 20 mais 34. 54, não é isso, não. É 34. Não, mentira. 39. É que eu tô nervoso, Domênico. Pô, mas até aí, velho. Tudo. É 3.9, né? E aí, 3.9. Eu acho que ele tá nervoso porque ele queria ligar mais cedo, é isso? Sensacional! Sensacional! Ah, que fim levou Natanael Macedo do São Paulo. Maravilhoso campeão. Jogo do Domênico. Fala, meu velho. Domênico, eu já consegui ligar de manhã, já falei com você de manhã, já consegui ligar no programa do Palhaço e agora à noite. Eu posso pedir uma música? É verdade, porque ele ligou 3 vezes, né? É verdade. Ah, à noite é a primeira vez, meu. Trabalhar que é bom, porra nenhuma. Campo zero. Trabalhar que é bom, nada. Não, a gente trabalha muito. A gente trabalha muito aqui, Santista, mas a gente ouve o dia inteiro. Então, liga às 7 horas da manhã, ouve o programa pela manhã, ouve o programa do Palhaço, ouve depois do almoço, é o dia inteiro ligado na energia. E o trabalho não exige concentração, não é isso? Na hora que vem as piadas do Palhaço, a gente dá uma paradinha. Pra não errar o serviço. É, e aqui eu paro às 6, eu tô desde as 5h30 tentando ligar, meu. É isso aí. Tá bom. E, ô Willian, qual que é o time que você torce? É o Tricolor, meu Deus. Tricolor! Fala com o Mionzinho. Mionzinho, mano. Boa, Mionzinho. Ele hoje é o representante do São Paulo. É. Ô, que legal. Ô, Mionzinho, me diz uma coisa. E a mulherada lá, meu? Como é que é? Ah, igual a todas, velho. Como assim? Não, como assim? Eu que pergunto, como assim? Só tem as gostosas. Só tem gostoso, hein, irmão? É, faz parte do meu repertório de perguntas. Perguntar, pô, e a Juju? E a Juju? Tem jeito, né? Todo mundo pergunta. Mas os caras não embaçam lá, porque a Record ela tem uma outra filosofia lá, tem o bispo lá. Olha, até pediu, acabaram com a minha banheira. Pediu pra tirar a banheira. Olha, muito triste. Tirar da banheira do Gugu. Olha só porque foi o biquidão, né? O cara não gosta daquela pose da baleia, né? Porque a baleia, quando vai dar um mergulho, ela levanta o traseiro, né? É. Mas não tem uns negócios desses, uma censura, assim, ou pelo menos uma cautela nesse sentido? Não, censura não tem, cara. O que a gente tem é uma preocupação, porque a gente tá na TV aberta, né? Então, do mesmo jeito que tem adultos assistindo, pode ter criança, então... Eu acho meio hipocrisia esse lance de falar, não sei o quê, porque o pessoal fala, tá na TV aberta, tem que tomar um certo cuidado. Na novela, você pega na novela das 9 aí, velho, o que aparece de cenas picantes, cenas polêmicas, entendeu? Então os caras falam, porque não pode, mas aí na novela pode, aí beleza. Não, mas só um minuto, novela não é referência pra nada. Não, mas tudo bem, tá, porque... na TV aberta não é nobre. Mas não é porque a novela, às vezes os caras falam assim, pô, mas falou um palavrão na novela da Globo. E daí falou, não é porque a Globo falou um palavrão lá na novela que agora, não é? Acho que a Globo, é isso. O que eu tô falando, a Globo é referência pra tudo. Mas é que tá, porque na novela, muitas vezes aí todo mundo mete o pau quando tem um quadro polêmico em determinada emissora. Mas é quando a cena é na novela, todo mundo, mas pô, é um contexto, o cara tá explicando uma situação, pera lá, gente. Mas a audiência dessa novela aí, mano, principalmente essa última aí, tá mostrando bem que o povo tá já... e tem uma coisa também, dependendo do horário, você não pode passar a cena, não. A maioria das vezes essas cenas são, você pode ver, depois das 11, depois das 10... Porque o Conar também fica em cima. E outra audiência despencando, né, Mionzinho? Então aí é uma opção deles também de dar um up ali, sei lá. Mionzinho, você tem costume de ir em estádio, Mionzinho? Dá tempo de ir, não? Cara, eu não vou muito em estádio, não. falar bem a verdade, eu não tenho muito ânimo, não, cara. Do jeito qual foi a última vez que você foi? O Raí jogava ainda? Mas o que, que te desanima? Você falou que você não tem ânimo. O que, que te desanima? O que te ah, cara, fazer? Tudo. É difícil pra chegar. A violência lá. Eu já vi gente sendo roubada. Tipo, os caras tomando camisa. Torcedor de São Paulo tomando camisa do São Paulo. Ah, eu já vi. Do, já vi isso lado, também. Sabe? Mas você ia fazer o outro sem camisa. Fala, pô, né? Como assim? É, aqui é, também. Não é a minha parte. No meu caso aqui, eu moro em Guarulhos. Então. É bastante longe até chegar lá no estádio. Aí você chega lá, e aí no intervalo eles cortam água. É, e aí gasta fica uma grana pra deixar o carro. Aí o carro, você volta lá, o carro nem tá, às vezes. E eu já vi aí. São Paulino roubando São Paulino mesmo, Joe. Também, pegando celular e tudo. Puxa vida. Joe. Aí você chega lá e ainda pega um pato que não pega. Joga, que não corre, um ganso que só dá, faz raiva, meu Deus. Ô, Joe, mas no seu caso aí, mano, é mais seguro você ir pro estádio do que ficar em Guarulhos, hein, mano. Ah não, Guarulhos aqui tá por enquanto tá dando pra... Ó, mandar um abraço pro pessoal aqui que tá assistindo da Zona Lost aqui, ó. Mas é na verdade mesmo, mano, os caras aqui fora, valeu mesmo. Domênico, posso fazer pergunta pra você aí, rapidinho? Pode dizer. É, na verdade eu já perguntei isso no seu horário, até quando você tava Sim. cobrindo o Silvio Ribeiro pela manhã. Sim. Eu ouço vocês há muito tempo, talvez eu não seja tão presente nas festas pra estar aqui em Guarulhos, bem que isso também não é desculpa, mas navio, festa da véia e tudo, talvez eu não esteja, mas... Eu estou presente todos os dias, eu trabalhei em 3 empresas diferentes, e todas elas eu carregava vocês e a gente deixava sintonizado lá a rádio. É, eu ouço vocês, eu acho que numa época que, nesse horário das 7 às 8, passava um programa chamado Dançando no Trânsito. Caramba, isso é antigo, antes de eu estar aqui. Mas é na época da... É essa rádio ainda, né? Sim, esse, né? Programa acontecia das manhãs com o Silvio Ribeiro, era o Silvio. E passava à noite também. Não vou lembrar, porque eu não ouvia muito a rádio nessa época aí, eu não ouvia, eu tava em outra emissora. Não, então, eu ouvia porque já passava, já tocavam flashbacks já. Sim. Então, sim. Acho que era no período das 7 às 8, e aí o pessoal ligava, falava do trânsito e tal. Sim, sim. E tocavam lá, eu lembro que tinha uma música que tocava que era, acho que era This Is Your Love com Bandeiras. Sim, então, boa música. Já ouvia vocês. Já tava sintonizado ali. Daí você, foi. Isso é década de 90 ainda, hein? Finalzinho da década, mas final da década. Não, 97, 98, eu acho. Então, 98 eu já tava lá ouvindo vocês. Pô, que legal. Não, é assim, sério. A gente aqui, o pessoal aqui, eu trabalho no centro automotivo, aqui a gente é bem fã de vocês aí. Que legal. Aportando. É, show de bola. Ô, menino, o que você achou da declaração? E a pergunta? Mas e a pergunta? Ele queria saber da mulherada. Não, ele falou, mas ele não gosta de pra mim. É, ele tinha perguntou também. Não, perguntei pro Domênico mais por causa disso mesmo, pelo tempo que eu ouço vocês. Eu ouço muita gente ligando e falando, eu ouço vocês tem 8 anos, 9, 10. Bom, eu ouço desde 97. Não, você é antigo mesmo. 97 não tinha programa, velho. O programa começou em 99. Não, ele ouve a emissora. Não, amigo. Ô, mano, não é. Que era o Dançando no Trânsito. A emissora, é. Não, porque eu tenho, ó, você tem uma ideia, eu tenho os CDs lá do House Definition, talvez. Acho que é errado. Nosso tempo. Eterno tem. Ricardo Guedes. É, então eu tinha. Tem lá Hot 97, tenho discos também. Sou seu fã, viu, mano? Ô, muito obrigado, amigo. Embora seja gambazão, mas eu sou seu fã. Mano, gambazão. Gambá é teu fiosco, velho. Oi, pode falar, mano. Eu queria te fazer uma pergunta com relação hoje aí, a principal polêmica do futebol aí envolve o nome aí do Grondona, que tá fazendo acusações aí contra árbitros que inclusive estão em atividade e encomendam resultados, né? Mas, eu acho que... Eu queria te fazer uma pergunta, amigão. Qual foi o maior erro que você viu aí contra o teu time? Lembra de algum erro assim? São Paulo, não lembro de maior erro. Eu vejo mesmo. Sempre foram ajudados, né? São Paulo nunca foi beneficiado. Não, negativo. Não tem prejudicado. Como não? Como agora não? Não sei. Só uma questão aqui, porque não sei se. Teve um erro assim grotesco contra o São Paulo? Teve, Mionzinho? Você lembra de algum? Teve um contra o River Plate. São Paulo foi eliminado. Eu não vou lembrar quando foi agora. Foi uma final de uma Recopa, isso aí. Foi ridículo. Ah, Recopa. Recopa. Uma Recopa. Isso que ele tá falando, 1990, alguma coisa. Mas eu não sei o que o Corinthians está reclamando, porque o Boca foi campeão mundial em 2000, o Corinthians pegou o título deles, roubou ali e beleza. Não, pelo contrário, o Boca foi campeão intercontinental. Não, 2-1 contra o Real Madrid. Foi campeão mundial, foi o Corinthians. Dois gols de Palermo. Tudo bem, esse é o relevo. E 2005? O que, que tem em 2005? E agora, galinha? Até o falecido do Alibe aí que você citou. Falecido fala, não, ele tá vivo. Coitado do Pinho. Ele não nos encarnou. Não sei, parece um mas é o seguinte. Mas peraí, o Corinthians pagou sem pau. E o Inter, né? Naquele jogo ali contra o Inter, houve um erro sim. Acabaram não dando um pênalti ali do Fábio Costa em cima do Tinga. Mas aquele campeonato, gente, o Corinthians ele não teve absolutamente nada a ver. O culpado foi aquele juiz, aquele calhorda aí que tá. Mas o Boca não teve culpa em 2013? Ah, não, imagina. Mas você acha que o clube Boca teve culpa? Ué, o cara falou que o principal reforço foi o Amarilha. Mas você acha que o Boca teve culpa? Ué, você vai falar que o clube não é conivente com essa situação? Ah, o clube ganhou de presente. Então em 2005 o Corinthians ganhou com essa relação em 2005? Imagina, o Corinthians aquele campeonato de 2005, na minha opinião, ele deveria ter sido anulado. Diante de tudo que aconteceu, aquele campeonato deveria ser anulado. Agora o Boca, dos seis Libertadores, das seis Libertadores que o Boca tem, talvez uma tenha sido limpa. O resto é tudo, ó, o Boca, ele tem sangue na taça. Oh. O Boca, ele tem sangue e corrupção e dinheiro sujo. Devolve 2005, o jogo do Amarilha, o 1-0-0. Foi mais vergonhoso. Foi nada. Voltaram com joguinhos aí que não influenciaram absolutamente nada. Galinha é você, rapaz. Com esse peito pra baixo, hein? Ô, William. Oi. Muito obrigado. Você quer mandar um abraço pra alguém? Diga lá. Não, eu queria mandar, eu já vi algumas vezes o Mano e o Benja lá na Fox, no programa, muito legal. Muito obrigado. Eu vou dizer que eu sou fã de vocês mesmo. Muito obrigado. Eu tento ligar uma vez ou outra, mas é muito difícil. Tentei aqui, dei 48 toques aqui no telefone, chamou duas vezes e caiu, falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar. E hoje que o Mionzinho tava aí, gente, bacana demais, eu gosto do programa dele aí. Um abraço pro velho aí, pra todo o pessoal. Marquei os merchan, pra você ter uma ideia, eu ouço todo dia, mas eu não decorei nenhum merchan, só esse da Bozano aí. Entendi. Olha aí. Então tá bom. William, muito obrigado e ó, aguarda, porque... Posso mandar abraço? Pode mandar, manda. Mandar um abraço aqui. Mandar abraço pra todos vocês aí, mandar abraço pro Márcio Július, pro Cleiton Július, pro Fernando, pra minha esposa Vanessa. O palhacinho adora ela. Toda vez que eu ligo aí, ele fica zoando que eles erram ela. Sim, tá bom. Não era o cara dos mussarelas, Domênico? Era o Július? Július. Então tá bom. William aí, olha, a gente vai lançar uma promoção agora. Daqui a pouquinho, eu vou pedir um merchan pro Benjamin, depois do merchan do Benjamin. Vamos lançar uma promoção muito legal para ouvintes que querem, de repente, de certa forma, participar do Estádio 97. Putz, adoraria. Vai ser muito legal. Então aguarda que você vai ficar sabendo como é que funciona. Eu fui aí tirar uma camiseta e tirei uma selfie com você. Que legal. Nós vamos mandar essa promoção daqui a pouco, tá bom? Boa, ótimo. Valeu, abraço. Abraço para todo mundo. São gente boa demais, isso, viu, mano? Isso, é nóis. Valeu, William. Abraço, tudo de bom. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Como eu disse, ia pedir um recado do Benjamin. Recado do consórcio Honda, Benjamin. Ô, Dodozito, amigão, que você tá aí? Olha, você que tá aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passando, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda escapar desse caos, não é não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Escuta só. São parcelas a partir de R$94 por mês. É isso aí. Parcelas a partir de R$94 por mês. Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Tá parado aí, amigão? Não perca tempo, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui no ar e falar a frase: chegou a sua vez, o consórcio é Honda. Vou repetir: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Vai ganhar um boné da Honda legal pra caramba, tá bom? É isso aí, amigo, consórcio é Honda. Um abração lá pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e toda a galera do consórcio Honda, Dodozito. Agora presta atenção que vem a promoção nova do Estádio 97, ó. Categoria de base do Estádio 97, temporada 2015-2016. É a promoção RG, meus amigos, categoria de base do Estádio 97. Como assim, mano? Temporada 2015-2016. Ó. Aí você fala, mas como assim tem categoria de base? Como é que vai funcionar esse troço? Então é o seguinte, se você tiver afim de fazer parte da categoria de base do Estádio 97... Então você vai ter que mostrar que é muito bom na nossa peneira, porque vai ter uma peneira aqui também. Já acontece no futebol, isso, já peneira. Como funciona essa seleção, RG? Você vai acessar agora 97fm.com.br/base, tá bom? Sim. Vai preencher o cadastro, vai enviar pra gente um vídeo de no máximo 15 segundos, vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97. Tá bom? Boa. Quando, aí você fala assim, tudo bem, vou me inscrever, tá, vou mandar meu nome, meu vídeo de 15 segundos e tal. Mas como é que eu vou fazer? Vou participar todos os dias? Não, calma, não é assim. Vai acontecer o seguinte, quando um de nós aqui, qualquer um de nós aqui, folgar por algum motivo, sim. Ah, tem um evento, eu tenho um casamento de sexta-feira, não vou poder vir, como às vezes acontece com o Benjamin, tem um evento, tem que sair mais cedo, não vai poder vir. O Mano vai ter um evento, Portuga vai ter um evento, o Rude não pode vir porque vai ter que gravar. Né? O vem. RG não pode vir, tá? Vem o suplente. Tá certo? Aí sim. Ou de repente, se algum de nós estiver de férias, por exemplo. Também. Férias também é um negócio bacana, né? Que são vários dias. Aí esse suplente, são alguns suplentes, serão chamados para defenderem os respectivos times aqui, como se fossem nós, integrantes. Não é legal, Mionzinho? Bacana, não é? Você quer um ouvinte bacana? Então mostre seu talento com as palavras, tá bom? E concorra aí, porque o prazo para as inscrições vai até o dia 31 de julho. Então você tem aí, olha, alguns dias. Estamos que dia hoje? 22? Você tem até o final desse mês, mais 30, mais 8, é isso? Não é isso? Não, o outro tem 31. Então, 31 mais 8, sou bom de contas, 39. Não é isso? Não fugir das coisas. 39 dias pra você fazer seu vídeo. Bem, eu fiz comunicação, eu não sei. Então sabe, 39 dias pra você mandar teu vídeo. Acesse www.97fm.com.br/base. É a categoria de base do Estádio 97, temporada 2015-2016, tá bom? Lembra os senhores que continua rolando. Já vai ligar agora? Vamos. Já tá aí? Já tá agora? Então vamos rolar, tá rolando pedágio sem parar lá na Avenida Salim Faramaluf, na altura do 1700, do lado do Cabral, lá no Tatuapé, o Motinha tá lá, ó. Põe o Motinha aqui do lado da rádio, tinha que botar ele longe. Mas é longe lá, não é perto? É tanto lá. Sim, não é aquele longe, longe. Você queria que fosse aonde? Bom, enquanto isso, eu tenho uma pergunta pro Biozinho. Garoto, quais serão as atrações esse sábado? Eu preciso me programar. Quem são os convidados? Ah, é estratégia, você quer contar? Quais são os convidados? Quem que tem? Tem alguma Buda? Não sei se é ele, alguma funkeira? Deixa quieto. Deixa ele ligar de novo. Deixa eu saber que eu tô muito bom. Deixa ele ligar de novo enquanto o Motinha não liga muito de novo. Muito bom! É, deixa eu ler algumas mensagens. É tudo isso aí. Isso, né? Que garoto? Você tá gritando, meu louco, tô, aí, ô. Ô, Serginho. Fala, garoto. Picharam aí sexta-feira. Ele mora perto da minha casa lá. Quem pichou? Pô, picharam na frente da casa do Jô Soares. O quê? E tá errado o que fizeram. Picharam o Jô Soares morra. Mas foi por causa da entrevista que ele fez com a Dilma? As pessoas podem não gostar da entrevista. Eu vi grande lá, Jô Soares morra, tá? As pessoas podem não gostar da entrevista, eu também não gostei. Lógico. Agora, você pichar na frente da cara do cara, tá errado, o cara lógico. Morrer é ridículo, hein? É um absurdo, hein? Tudo é cara, você não gosta da entrevista do cara, não assista. Porra, né? Tá louco. Muda de canal, critica no Twitter, pode xingar, criticar. Mas vou ir lá na frente da cara do cara pichar na rua, Jô Soares morra, coisa ridícula. Tá errado, tá errado. Vamos lá, vamos agora ao nosso pedágio sem parar. Fala, Motinha! Olá, Dodô, tudo bem? Tudo bom com você, meu velho? Tudo bem? Tudo bem, aqui tá tudo bem. Pessoal, aqui pedágio, Estádio 97 sem parar, né? Hoje dando prêmios, dando ingresso pro Festa Junina da Véia. Certo, né? Certo. Dando boné, camiseta. E tem, ó, o pessoal tá aqui. Muita gente, tem uns corintianos tristes com a derrota. Sim. É, o pessoal acha que não foi muito justo a derrota. Não foi justo. Falando mal do Santos. É, liga lá na CBF, mano. É, então. O pessoal falou que foi roubado aí, gente. Certo. Tô ficando pé da vida aqui. Vamos lá, ó, pessoal, tá todo mundo aqui. Quem tá aí? Aê! Tem pouca gente aí, hein? Aí, Corinthians! Aqui é nós, entendeu? Quase ninguém, né? Então vamos começar com o corintiano aqui. Vamos lá, Motinha. Fala, Dodô! Tudo bem aí, meu Pô, velho? Chupa, Domênico. Aí, Domênico. Tá chupa você, olha o carinho do povo. Chupa, Domênico. RG, não comemora, não, que foi roubado, né? Não, chupa aí, eu trouxe. Liga lá na CBF, velho. Vou mandar um e-mail. Ô, mano, qual que é o e-mail mesmo? Lá da CBF, velho, tá fora do ar momentaneamente, velho, porque o Marinho cuidava. O Marinho era o webmaster da CBF. E o da Comebol, mano? Também tá fora do ar? E o pior é que agora não tem o Marinho nem o outro, né? Inclusive, também, ninguém acha o outro também. A CBF, ela falou que não vai defender o Neymar, deixa do jeito que tá. Quem é louco de pôr o pé no júri? Ninguém vai lá. Ninguém quer. É pra não cancelar a passagem pra Ibiza. Mas nem o cara quis viajar pra o presidente, deu nero. Então tá bom, meu velho, manda abraço aí. Dá pra todo mundo aí. Valeu, velho. Alô, isso, Bruno. Alguém fala assim, vai defender o Neymar, que eu falei melhor. Boa noite. Quem é o próximo aí? Deixa quieto. Como? Aí, Dodô, chupa, Dodô. Chupa você, Palmeiras, trouxa. Minha piada é você. Ah, e o Corinthians é legal pra ganhar, tomou um pau. Tá tomando pau atrás de pau. Perderam, nós tá perto do G4. E quanto foi o jogo Palmeiras e Corinthians, trouxa? Dói na crise. Toma, na toma, seu trouxa. Vai, 2x0 na cachola aí, ó. Olha a tabela, pô. Chupa. Ah, mas tomaram de nós. Que chupa? Chupa o esculete. Vocês tomaram de nós, vai. Vai, tchau. Tchau, tchau, tchau. Trata o bem. Trata o ouvinte melhor. Mas falando bobagem não pode. No rádio, rádio de responsabilidade. Ah, quem é esse trouxinha que tá falando aí? A moça. Hã? É moça? Ah, desculpa. Desculpa. Então, aí, trouxa. É uma criança, é um menino, Gabriel. É uma criança. É um trouxa pequenininho. É um mini trouxa, hein? É um mini trouxa, pronto. Respeita a criança, pô. Ah, mas eu não tô falando nada demais. Respeita Corinthians, a criança. O conselho tutelar vai atrás de você, pô. Não, ele é o menino de flanelinha ali, pegaram. Ô, Mota, pega alguém que sabe falar, porra. Menino sabe, foi o chupa do mês. Ah, boa, menina. Não sabe nem o pai dele. Então vou falar com o outro, pronto. Sou Mendes, São Paulino, chupa Dodô. Não, chupa que moral Dodô. Que você tem pra falar também, pô. É aí. Só empate, pô. Nós estamos com um abraço. Empate. Dodô, um abraço pra vocês aí. Um abraço. Parabéns pelo programa. Valeu. É verdade, olha só, esse é o momento Sem Parar do Estádio 97. Tá participando o pessoal lá nas ruas, hein? Muitos ouvintes, escuta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, vai, Motinha. Fala aí, pessoal da bancada, meu nome é Fernando, sou corintiano. Mandar um amo ela aí pra Márcia, um beijo pros moleques, Gustavo e Guilherme. Chupa, Domênico. Chupa você, trouxa, próximo, RG, vamos lá. Mano, tamo Oi. Junto, chupa Domênico de próximo, todo próximo, próximo. Isso aí, vai Corinthians, tchau, trouxa, valeu. Vai. Próximo. Feliz. Boa noite, galera. Sim, Luiz Alexandre, Jardim Guaracá. Manda um abraço pra todos aí da bancada. E um chupa, Domênico, e vai você. Corinthians. Tchau, trouxa. Tomara de nós de 2x0. Coringão. Boa noite, rapaziada. Tudo bom? Um abraço pro Dodô lá da Java. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos aí da bancada. É um prazer falar com vocês. E não pode faltar um chupa, mano. Aí sim. Vai tá de catar. Esse é o momento Sem Parar do Estádio. Olha só os ouvintes participando no Sem Parar lá no pedágio, hein? É, baixe já o app Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no celular. Próximo! E aí, beleza? Beleza, quem fala? Fala aí, é Juan Santos aqui de Diadema. Fala, Juan. Representando o Santos. É nóis, RG. Fala, RG. É nóis, velhinho. Nós, moleque, tamo junto, batemos na galinhada, hein? Together. Galinhada. Nosso galinha, galinha não. Nosso freguês. É uma barbaridade chamar de galinha aí, ô. Me ajuda aí. Vou jogar um sabugo lá na tua casa pra você ver. Nosso freguês, nosso freguêsão. Chora, chora, chora aí. Chega na vila e apanha. Vai, o seu. É nosso freguêsão. Mano, tá também ouvinte? Vai vender Mentex aí no farol. Olha, respeita o ouvinte, pô. Valeu, mano. Um abraço aí pra. Valeu. Vender Mentex. Alô, abraço. Pera lá, que conversa, eu odeio o Mendes. São Paulino, chupa Dodô, chupa, mano. Vai pro inferno. Ô, Domênico, tô falando em Mendes, ó. Queria mandar um amuelo pra Juliana, um abraço pra galera da Taxas aí. Mas, ó, Domênico, o próximo ouvinte que começar a xingar nós dois, mano, eu vou picotar a ligação deles. Picota, deixa eu falar, é isso mesmo. Aqui. É, eu faço o que eu quero. Nós, mano. É isso aí, deixar, boa, Domênico. Boa, deixar, isso aí, Domênico. É, cara. Olha, picota. Quer democracia, quer democracia, vai morar em outro se país. Se falar chupa ou o meu nome, ou do mano, eu vou começar a picotar. Tá lascado, não vai falar mais nada. Não vai falar abraço pra ninguém. Ó, Domênico, outro dia, velho. Você é ditador agora. Eu falei do Mentex no farol, mano. Outro dia eu comprei uma caixinha de Mentex que tava aberta. O cara tava com fome, mano. Putz, a vida, os caras te comeu, né? Tá bom. Como é que é, próximo. Próximo! Obrigado, RG. Vamos esse cara prender, vamos ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A todos da bancada. Ô, Dodô, é o Brad. Ô, Brad Pitt, Brad Pitt. Brad Pitt. É grande Brad. Beleza. Pô, você tá aí, velho? Caçando. Eu quero mandar um abraço a todos e nessa quarta-feira, um feliz aniversário pra você, Dodô. Não, mas calma, não chegou, é calma. Não, mas não chegou, calma. Eu tô não me coloca mais velho, não, hein? Eu costumo ligar, é difícil ligar aí na Não, mas não, mais velho que eu agora não, calma, deixa chegar. Não vamos antecipar, quando depois que passa uns 40, vai complicar. Você, tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado, Brad. Um abraço a todos e obrigado. Chupa Rude Landucci. Ah, esse pode mandar, tá chupando. Vai, próximo, aqui. Próximo, vai. Olá, Felipe Ischi, São Bernardo, São Paulino. Um abraço pra todo mundo aí. Mano, é nóis, você é gambá, mas é nóis, moleque. Vai te catar, é nóis, tamo junto. Ai, trouxa, vai pra lá. Próximo. Vai, próximo. Próximo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o Júnior Palmeirense. Esse é gente boa. Fazer L. Ah, gente boa. Manda um abraço pro doutor. Boa, é nóis, irmão. RG e o Chupa Mano Gambá. Vai pro inferno, boa. Você e o seu pai. Que isso, rapaz, olha só. Mas você falou que ficou a ligação da tempo, né? Mas não deu tempo. Esse é o momento sem parar no estádio 87. São três ouvintes na sequência. Não deu tempo. Tem uma porrada entrando aí numa sequência só. No pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi. Sem parar em todo lugar, meus amigos. Próximo! Que é o Felipe da Vila Matilde. Vou mandar um chupa mano, avante palestra. Vai te catar, vai te catar. Próximo! Vai, ô. Próximo. Boa noite. Boa noite. Mano, você é o cara mais coerente do estado. Obrigado, mano. Valeu, velho. É, picota a ligação. Picota a ligação. A voz do povo é a voz do povo. É o Fernando, seu Subirela. Ô, RG. Fala, velhinho. Vou mandar uma moela pra minha namorada, tá aqui do lado. Qual o nome dela? Correndo de vergonha. Qual que é o nome dela? Bruna. Ô, Bruna, não fica com vergonha, não, senão não dá pra usar o cartão, pô. É verdade. Meu, a mina saiu correndo, ela tá na piscina, cara. Que coisa, hein? Chupa, Dodô. Vai pro inferno. E mano, é o melhor. Valeu, valeu, dá parceiro, ele, tamo então, junto. Depois. Isso. Dá, a é, próxima. Mas dá, sim. Sim. Aí, doutor, aqui é o Rafael Palmeirense, é nóis. Chupa, é mano! Vai pro inferno. Vai, que tá fruto. Acabando. Ricardo que fruto, Celova, queria mandar um amo ela pra Janaína e falar, mano, sente e pedala. Aê, aê, aê. Vai doar sangue, faz alguma coisa útil da tua vida. Fala, mano. Quem é? Fala aí, mano. Quem é? Oi, quem é? Que tá falando, queria mandar um abraço pro meu irmão. Quem é? Foi só chorar. Chupa, Domênio. Vai, boa, inferno, boa. Você é o trouxa. Valeu quem pela audiência. Vai, o último, Domênio. Quem é demais, cara? Fala, doutor. É o Vinícius Campos do Jordão. Adoro. É, eu queria falar que você é o cara mais imparcial da rádio. Sou mais? Ouviu? Picota esses caras aí, tá falando bobagem. Picota os caras aí, picota. Repete de novo pra todo mundo ouvir, por favor. Ô, Dodô. Ah, você tirou o rapaz, você, porra. Você é o deixa cara eu mais imparcial Da rádio. Eu sou mais imparcial da rádio. Seu galinhado. Ah, vai, o morde fronha. Aqui, ó, manda dar presente pro rapaz aí, viu? Pode deixar, esse cara merece um prêmio. Vai, é. Pode vir aqui que tá com o laço vermelho na ponta. Que isso, mano. O Mote tá passando a mão no meu pinto aqui. Pô. Oh! Alô? Ai, que gostoso. Vai que você gostou, vai, malucão. Você deve ter curtido. Não quer fazer média com os outros? Deve ter curtido. Olha, como passou muita gente aqui, Domênio. Eu percebi que passou, mas... passou, né? Gente que passou e foi embora, não podia ficar aqui, pegar a mulher, o filho. Sim. Então eu fiz uma listinha aqui pra sortear uns bonés, certo? Eu vou sortear três bonés então que passou aqui. Vamos lá. Ademir Brito Rodrigues, passar na rádio. Qual nome? Pera. Ademir. Ademir. Brito Rodrigues. Brito Rodrigues ganhou um boné, é isso? Isso. Vai, outro. Walter Lopes. Walter Lopes, outro boné? Isso. Walter Lopes, passa aqui em três dias úteis. Vai, e outro. E Felipe Fernandes. Felipe Ferreira. Felipe Fernandes Ferreira também. Isso. Garantiu boné. Isso. Todos agora, eles, três dias úteis pra passar pessoal. Aqui. Ah, vai. Tá bom? Vai sortear aí? Então tá bom, Motinha, obrigado. Falou, um abraço, tchau. Valeu. Falou. É, meus amigos. Pedágio sem parar, Sombra. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. Bom, obrigado, Sombra. Deixa eu mandar um parabéns especial hoje. Mitológico. Esse é brother, gente boa, é um cara que gênio. Vem aqui, gênio do humor. Gênio. Tá gênio do humor. Gênio do humor. Grande Ivo Landa, completa quantos anos hoje? 80 anos. 80 anos. Esse é craque, bicho. Olha, dá tempo de trazer o Ivo aqui, velho. De novo. Trazer o grande Ivo. Quando você convida, ele não vem. Quando você menos espera, ele tá aqui no corredor. Mas o Ivo é sensacional. Inclusive, a gente deu um bonézinho pra ele a última vez. Ele fez várias. Cara, ele fez várias pegadinhas. Várias pegadinhas com o boné, cara. Sensacional. O Ivo é sensacional. Parabéns ao Ivo. E eu vou te falar, mas é filha da mãe o Ivo, né? Como ele é cínico, né, velho? Cínico. Puta, ele é bom pra caramba. Falando em coisas boas, olha só. Nós fizemos aí, durante acho que duas semanas. Uma semana só, Bá? Por em uma semana, olha só. Fizemos um leilão do estádio na IDC. Terça, quarta, quinta e sexta? Sim. Fizemos aí no terça, quarta, quinta e sexta passadas, viu, Mionzinho? Sim. Fizemos aqui um leilão beneficente, né? em que os ouvintes mandavam lá no nosso site alimentos não perecíveis, quilos de alimentos não perecíveis. E aqueles que foram os melhores ganharam, os maiores lances, inclusive, obrigado, Bá, os lances maiores que foram dados pelos ouvintes, cada dia um ganhava o direito de jogar no Morumbi ao lado do Rogério Ceni, que vai ter lá o jogo na sexta-feira, que vai ser agora, viu? Essa semana. Aliás, vai ter limusine, eu vou falar da limusine do estádio daqui a pouquinho. De momento. Legal pra caramba, cara. Olha só, pra você ter uma ideia, o primeiro leilão, quem ganhou foi o Diogo Modena Rios, aliás, obrigado ao Diogo. Modena! Diogo? Não, não é ele. Não, não é. Deve ser outro. Diogo Modena Rios, ele mandou um lance de 3 toneladas e meia de alimentos não perecíveis. Olha que legal. O segundo leilão, quem ganhou, foi o Silvio com Y, Silvio Gadiani Dantas, que mandou 2,1 toneladas. Olha quantos alimentos aqui, ó. Terceiro leilão, quem ganhou, foi o Jorge Queiroz Filho, mandou 1,210 tonelada. E o quarto leilão, quem mandou aqui bem no lance, foi o Danilo Coelho Nunes. Mandou 2,1 toneladas, totalizando aí 8 toneladas, quase 9. É tonelada, hein? 910, RG, olha só. 8.910 quilos de alimentos não perecíveis. Sensacional aí os lances. Tá, 4 ouvintes mandando quase 9 toneladas, hein? É, velho. Todos os arrecadados, deixa eu lembrar mais uma vez, serão doados aí às instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97, né? E quero mandar um abraço também, que tem o apoio de Paris Vegas Aluguel de Limusines, ligue 4306-3076, de Passaporte FC e Carole Trans, né? Carole Trans, que tá guardando tudo, armazenando tudo, e vai fazer o transporte desses alimentos para essas instituições, né? Boa! Ligue 2231-2903. Carole Trans, hein? 2231-2903, tá bom? Boa. Parabéns. Muito obrigado a todos que participaram. A Estádio 97, na Energia 97. Vamos ver algumas mensagens, que chegaram um monte de mensagens também. Mas também. Cuidado com o que lê, hein? Como assim, cuidado? O que hoje você está muito... Você está muito o quê? Se perfazendo, dizendo que você é o mais... Humilde, é o mais... Eu sou os ouvintes, pô, não tenho culpa. Não é legal. Os ouvintes é que mandaram aqui, que eu falo que eu sou. Boa noite, amigos. Benjamin. E aquele moleque da base do Corinthians, Gabriel Vasconcelos, hein? O Tite deveria dar uma oportunidade pra ele no profissional. O que vocês acham, hein? Quem mandou foi o Wellington Xavier Alves de Limeira. O Mano conhece bem, por favor, Mano. Ah, é complicado, velho. O Corinthians, ele tem alguns meninos aí que subiram aí da Copa São Paulo. Tem o Tocantins, tem aquele Marcial Volante. Acho que se tiver que dar oportunidade, Domênico Gato, tem que dar oportunidade pra molecada, mas já tem que colocar na mente da torcida que não vai brigar por nada. Porque não dá pra atribuir essa molecada a responsabilidade de classificar o time pra Libertadores ou brigar por um título. Sim. Entendeu? Então, se vai dar chance pra molecada, tem que chegar pro torcedor e ser sincero. Falar, o bagulho é o seguinte, galera. Vamos colocar a molecada, vamos preparar o time, vamos brigar pra ficar numa zona intermediária da tabela, mas não vamos queimar a molecada. Então, esse Marcial mostrou na Copa São Paulo que é bom jogador. O Tocantins, ele não é pior do que o Romero. Tá certo? Vai dar chance pra outro? Beleza, dá chance. Mas aí abdica de vez do título. Abdica de vez da chance de pegar uma vaga pra Libertadores. Porque por mais qualidade que esses moleques tenham, Domênico Gato, sim, tá na cara que se você encher o time de moleque... Claro, velho, a molecada sente, velho. A molecada não sente. Você acredita, né, em título ainda, falando sério? Imagina, um time de moleque pegando o Palmeiras. O time de moleque pegando o São Paulo. O time de moleque pegando o Flamengo no Maracanã. Qualquer time pegando o Palmeiras... Ô, Mionzinho, eu queria que você me explicasse qual que é a hora de colocar os moleques. O Corinthians teve 3 anos agora que ganhou tudo... Momento maravilhoso, não colocaram ninguém. Aí quando começa a cair, também é melhor não colocar, porque vai queimar. Então se tá muito bem, não coloca, e se tá muito mal, não coloca. Coloca quantos moleques da base pra jogar? Tem que sentir quem é o moleque, velho. Eu acho que o Corinthians demorou. Eu acho que depois de 2012, dava pra ter começado aí aos poucos, aí liberando alguns moleques pra jogar. Mas não, quis, sei lá, deixar uma galera aí que hoje... Tá indo embora, mandou um abraço aí. Ah, não tá pagando? Contratou então, o Bato, né? Tá indo embora. Então, Santos usou. Gastou uma grana à toa, hein? Santos usou 6 contra o Corinthians. Entendi. Santos usou 6 moleques. 6 moleques da base. E atropelou, né? É, mas a torcida do Santos. E tinha quantos da base do Corinthians? Mas nem pulmão pra gritar e cornetar a molecada. Então ficou mais fácil. A molecada aí que tá também, né? Acho que o único time que a torcida tolera. É, a molecada é o Santos, né? Qualquer outro time, você põe um moleque 2, 3 jogos, certo, né? Não vai, já começa a chegar. Igual certo. É que o Santista, quando vai cornetar, ele começa a tossir. E guarda, e guarda esse nome, Lucas Otávio. É bom, Lucas Otávio. Eu falei pra você aí, hoje, sexta-feira, né? Bom. É verdade, Oi. É, inclusive, a internet tá noticiando aqui que o Amarilha já foi suspenso lá na Federação Paraguai, hein? O Amarillo já não vai para os jogos aí, ué. Tá sendo investigado, bacana. Então, investigado, beleza. Tá sendo investigado. Ah, então não pode mesmo. Não tô defendendo, aliás, eu já disse no começo do programa. Eu sou a favor que se houver a possibilidade de reclusão, tem que deixar ele preso. Calma aí, eu não tô defendendo o Amarillo, porque eu já disse no começo do programa. E acho que tá errado. Mas agora, é complicado, cara. Um dirigente morto de uma federação e vira à tona uma gravação só agora, e o juiz, se não tiver prova, simplesmente execrar o cara. Eu penso o seguinte: existe muitas histórias no futebol de juízes que são vendidos e nem sabem da venda. Então acho que tem que ser justo com as coisas. Tem que tomar cuidado. Até que se prove o contrário, ele está sendo acusado, não, deveria ser afastado. Se está fazendo uma acusação, você tem que ter prova. Verdade. Estádio 97 também em nome de Esser. Esser construindo com valor. Em nome também, as senhoras e senhores de Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, Consórcio Honda, conquista um lindo boné. Mais mensagens, olha só. Fala, galera do estádio. Sou fã de vocês há mais de 10 anos, acompanhando o trabalho de vocês. Quem mandou aqui foi o Rodrigo Guilhoto, tá bom? Falando em roubalheira, ô, seu Portuga, você não vai falar nada sobre Castrilli 98? Já falei. Eu saí chorando do Morumbicha. Castrilli 98 foi a maior, um dos maiores... Morumbicha. Morumbicha. Muito um dos maiores absurdos. É como você gosta de querer citar fatos do jogo. Contar... Você citou o Domênico naquele episódio do jogo lá que você falou. Então assiste lá em determinado minuto. Lá Você deveria pegar o seguinte. Um pênalti no primeiro tempo escandaloso. Não teve, não. Inclusive o gol da Portuguesa. O primeiro gol da Portuguesa. Os dois estavam impedidos. O Evair, ele estava impedido. Ele ajeita a bola de cabeça. O cara da Portuguesa o fez o gol. Nunca está impedido. O Evair estava impedido, então? É, pra quem não lembra, tem muita gente que gosta de querer falar, porque isso aí nunca. Não... Aconteceu sim. O Evair, ele ajeita a bola pro jogador da Portuguesa que compra. É verdade. Mas nunca tá impedido. E eu, como não sou mentiroso, eu digo que ele tá falando a verdade. Nunca. O Evair, só que aquele lance da bola. Então não dá pra você chorar. Aquele lance da bola bateu na mão do Emerson e aquele picareta que veio aqui pra fazer aquilo. Amando, sabe lá de quem? Sim. Eu sei, mas não posso falar quando tenho prova. Aquilo foi um absurdo. Mas se ele tivesse predisposto a ajudar o Corinthians, como que ele ia validar um gol ilegal da Portuguesa? Mas aquele lance, mano, você... Posso falar uma coisa? Muita gente... Eu concordo com você, tava impedido mesmo, não sou mentiroso, não vou ficar falando aqui a asneira. Mas só foram descobrir aquele lance... 2 dias depois. Aonde? Eu vi na hora. Eu tava na frente do gol. Ninguém reclamou, imagina, mano. Eu tava atrás do gol ali no Morumbi, Domenico Gatto. Tava ali atrás do gol. Jogando aconteceu na minha frente. Eu da arquibancada vi que tava impedido. Mas não. Para, quero dizer aos senhores que o Evair nunca estava impedido. Nunca ficou impedido. Jogou muito na luz, Evair. Nunca. Obrigado, Evair. Eu não sei se já falei, mas quando jogava a bola eu era estilo parecido com o Evair. Era igual. Você lembra? Você viu jogar? Não era, Domênico. O mano viu, ele sabe. Você parecia aquele Magrão que jogou no Palmeiras. Centroavante. Muito melhor. Olha o que quero dizer aos senhores o seguinte. Domênico, jogando bola? É, pô, você tá louco. Eu não perdia nada hoje com esses caras. Prato. Nunca perdi um pênalti na vida. Lucas Barros. É isso mesmo. Não perdi nada pra esses caras. Olha aqui, olá amigões, abraço a todos, comentem aí. Léo Moura desiste, assim, já falamos. É muito merchan pro Léo Moura. Mas que papelão hein, também é desse Léo Moura, hein, velho? É só o Léo Moura, cara, hein? Não é ninguém. Ah, cuidado. Dodô, pergunte para o Minhonzinho se aquelas pizzas são verdadeiras mesmo. KKK, abraço, Edu Tricolor. É verdadeira, cara. É verdadeira? E tem gente que quase foi pra fora, viu? Tem sempre um baldezinho ali no cantinho que... Tem família que quase não aguenta, não. Qual que é a parada lá? Comer, ganha. Não, é assim, a gente vai na casa das pessoas. E aí são 8 provas. A gente leva legendários pra casa da pessoa. A gente faz... todas as brincadeiras que a gente faz no palco com as pessoas famosas, a gente faz na casa das pessoas. E se a pessoa erra uma pergunta ou não acerta a prova que a gente faz, ela é obrigada a comer um pedaço de pizza. Só que a pizza não é uma pizza normal, né? Como é que é a pizza? Ah, tem pizza de bago de boi. Nossa! Ai, que gostoso! Mas é duro? Não sei, não provei. Olha aí, Domênico, vou pedir meia bago de boi e meia linguiça. Come lá você, em cintucha disso aí, ô trouxa. Tem umas pizzas meio estranhas. Aí corre o tempo, né? A família tem 15 minutos pra passar pelas 8 provas. Se acabar as 8 provas e ainda sobrar tempo, eles ganham R$5.000. Ora. E... Só que aí tem gente que passa uns bons 3 minutos e meio comendo, tentando engolir a pizza, não consegue, não. Mas ganha. Olha só, Alex diz o seguinte: o Wagner Love já era, mano. Não vai vingar o Corinthians, não. O cara ganha uma baita de uma grana e não sabe matar uma bola. Manda embora, já era. Mas sábado não dá pra criticar o Wagner Love, gente. A bola nem chegou no cara. O meio-campo do Corinthians tava morto. Pô, parece que ele joga de patins, hein, Balado? É mesmo, é. Não fique de que é isso, viu, Balado? Rodrigo Neves, o Santos pôs a molecada inteira pra jogar em 2012 e ganhou o campeonato. Ah, o Santos era, mas era todo mundo aí, molecada, 2012? Mas é o que tá falando, não, de... né? Não, não do mundo. Tinha um pouco de moleque, né? É. O Bruno Buschini. Mano, vai chupando que esse ano o Corinthians decreta falência. Caramba. Você acha que eu vou perder meu tempo e responder um mané igual você? Vai te catar, rapaz. Você acha que o governo vai deixar, né? Aí o Ivo coloca aqui: o que adianta, Benjamin, colocar um monte de moleques na base, da base pra jogar? Se nenhum deles é totalmente do Corinthians. Como assim não é do Corinthians? Às vezes aí tem empresários que detêm 70% do jogador. Caramba, mas não é possível, velho. Mas pega o time profissional e vê. Também quem é de 100% do Corinthians. Aí tá no mesmo. Pô, e os caras ganhando... Mas o Gil é. Uma grande parte, não é 100%. É o único jogador que tem a grande parte. Não é 100%. O Cássio, eu não sei se é 100%, eu não sei. E os outros jogadores estão lá, meu amigo. A maioria tá com contrato pra encerrar também. Que tá falando o quê? Eu vejo, que tristeza o Brasil perdeu o sub-15 lá, hein? Ah, não era sub-15, era sub-20. Perdeu pra Sérvia 1-0, ganhou uma prorrogação. 2-1. Perdão, mas foi um gol de diferença. Sempre conto assim. O negócio é o seguinte: com relação aí a molecada, mano, coitado. Tristeza. Porque, ó, os moleques sentiram, né, meu gato? Sentiram, mano. A molecada sentiu. Eu não vi o jogo. Devia mandar eles pros Estados Unidos lá nessa segunda Copa América aí que vai ter, devia mandar eles. Mas é verdade, velho. Porque a molecada, quando chora assim, você vê que é um negócio sincero. Porque a molecada sentiu mesmo o peso. E, mano, vocês, ó, os caras jogaram. Entendeu? Perdeu o jogo ali. Fui dormir, palavras pra você. O feminino perdeu 1-0. Não teve chance, não teve chance. O jogo é duro, porque é o seguinte, cada zagueiro da Sérvia, malandro, parece que um sobe no outro. Português, mais de 1,90. O Brasil jogou bem melhor. Agora, contra Portugal, era pra ter perdido. Então, compensou nesse jogo. Agora o João Pedro foi. Ó, e o Gabriel Jesus jogaram. Tá no selecionamento dos melhores do campeonato. O João Pedro teve um lance que ele. Eu não sei, já vou assistir o jogo. Ele saiu costurando. Ele é bom jogador, viu? Faltou perna, porque ele cansou. Foi? Ele ia fazer no primeiro tempo, ele também fez um jogo. Título. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O menino, por exemplo. Porque é morte súbita? Não. Prorrogação de 15 minutos. Tomou nos... O menino que entrou e resolveu o jogo, entrou no lugar do Bosquilha. O Bosquilha ficou bravo com o técnico. Ele é um menino que o pai dele é belga. E ele nasceu na Bélgica, ninguém conhece o menino aqui. Colocaram o menino. Uma bola que o moleque pegou. A defesa dos caras bem postada. Corte pra dentro, corte pra fora, bateu no canto, golaço. E, como o mano falou, dá dó. Porque você vê que é uns moleques que correm, vontade. Tem vontade. A seleção brasileira feminina também perdeu. Perdeu de 1-0. A goleira deu uma confessada. A goleira foi eliminada. Não, a oitava de final, a Austrália. Porra, já perdeu as oitavas? Mas é que tá. Todo mundo fala, perdeu na Austrália. Mas ninguém incentiva. Então perde nas oitavas. E perdeu jogando, né? E perde correndo, suando. Eu prefiro assim do que esses caras que não estão nem aí pra porra. Mas da molecada. Ô, Domenico, não sei se você chegou a assistir. Esse jogo aconteceu na madrugada aí, de sexta pra sábado. Legal pra caramba o jogo. Eram umas 2 horas da manhã, tava lá o bicho pegando, lá começou a partida. Mas... é complicado, velho, porque ó, você via a vontade mesmo aí, tá ligado? Os moleques tipo, meteram uma pilha lá, criaram chance no primeiro tempo, o goleiro da Sérvia fez umas boas defesas, depois o Brasil cansou um pouco, aí no final do primeiro tempo tomou uma cabeçada que poderia até a bola ter entrado ali também, o Brasil podia ter tomado o goleiro, mano, o Jean, que é filho daquele Jean, que era goleiro do Bahia, do Vitória, tatou muito bem. Deixa eu mandar um abraço pra Bruna, que é ouvinte do programa. Abre pra nós aí. Bruna, grande Bruna. Mas o mano, trouxe o mano tem razão, hein, mano. A Carla Cristina. Obrigado, Carla Cristina. Beijo, Carlinha. Obrigadinha, boa Carlinha. Foi o terceiro prorrogamento que o Brasil jogou no campeonato, então estavam cansadinhos. Molecada tava cansada, mas valeu a pena, mano. Molecada demonstrou raça. Esse tipo de jogador vale a pena vestir a camisa da seleção brasileira. E outra coisa. Não o jogador que vai receber medalha olímpica com o celular no pódio. O goleiro da Sérvia também muito bem. É. O time da Sérvia é muito bom. Goleiro, né? O jogo foi muito legal. Goleiro da Sérvia. Goleiro da Sérvia tá tão pra caramba. As torcedoras quando davam foco. Ah, assim. Também é bom. Pra quem gosta, né? Porque eu tenho um pessoal aqui que não curte muito. Mas é gostoso. É o seguinte, gente, olha só, deixa eu falar o seguinte aqui. O que que você, meu amigo, que tá aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, o que que você vai fazer aí na sexta-feira agora, dia 26, hein? Que tal um passeio de limusine com o Estádio 97? Tem Minhãozinho, já pensou? Ótimo. Um passeião com nós, fazendo o programa ao vivo dentro da limusine. Nós vamos levar 3 ouvintes com a gente. Vamos sair aqui da rádio, né, Bernardo? Como sempre acontece, já com o programa andando, rolando, né? Durante todo o percurso, não podemos falar o percurso, né? Não. Vamos falar o percurso? Não. Nós vamos pro Murumbi, Morse! Existem alguns percursos diferentes, ué. Não, mas peraí. Semana passada o Sombra já deu um toque. É descer a 9 de julho. Não, mudamos. Nós, o sentido nosso é Estádio Morumbi. Estádio Morumbi. Para participar, acesse 97fm.com.br/limo. Responda a pergunta: por que você quer pegar carona na limusine do Estádio 97 e curtir o tributo ao mito, hein? Você vai poder ser um dos três caras escolhidos por uma comissão que vão pegar carona com a gente dentro da limusine, hein? Na terça, mais conhecido como amanhã, RG. Já vamos falar os três vencedores. Boa. Manda logo lá para você participar. Acessa 97fm.com.br/limo. Amanhã teremos aqui o nome dos vencedores, os três vencedores, tá bom? Apoio de Paris Vegas, aluguel de limusines, ligue 4306-3076 e passaporte FC. Eu não vou. Por quê? Porque eu vou num outro esquema aí, bacana. O Thiago da Paris Vegas. Você da Paris, ah. Ele arrumou um helicóptero dessa vez, vai filmando toda a ação. Você vai no helicóptero? Ele me convidou pra ir no helicóptero. Você vai num drone amarrado no teu nariz. Tá bom, você vai ver. O Thiago arrumou, ele falou, dessa vez o helicóptero filmando tudo, que eles vão fazer um clipe. Ah, é? E ele me convidou pra ir no helicóptero. Helicóptero? É. Só que chegando no Morumbi, aí a volta eu volto de limusine. Tá certo. Bom, mas pra ir... Thiago, obrigado, velho. Mas tem um detalhe também muito importante. Pra você ir no helicóptero, é todo aquele glamour, você tem que ir bem barbeado. Né, ô Manu? Opa, não é não? Passa a mão aqui, ó. Vê se tá legal. Não, tá áspero, velho. Vamos ver. Tá áspero. Não, tá áspero, velho. Tá fuça, Benjamin. Tu tá tão talento, velho. Você é um cara que tá na mídia. Você tá na TV, você tá no rádio, na internet. Toda hora. Que bichista. Toda hora tem que fazer barba, mano. Porque a minha filha é pequenininha, ela gosta que eu brinco, ela deu beijar o pessoal. E você arranha ela. É, eu tenho que fazer barba, entendeu? Tem que fazer barba. Tem que fazer toda hora. E sua barba, Domingo, tá aquela barba grossa, né, velho? É. O Domênico é aquele cara que tem aquela barba cheia e grossa. Ô, mano, isso no Cox é uma delícia. É mesmo? Você gosta, Aguinaldinho? Ô, Aguinaldinho, o homem não perde aquele jeitão. Pera, só um minuto, peraí. Não é de você. Não é de você. Calma, menino, fica tranquilo. Aguinaldinho, o Mionzinho também raça roça lá no Cox? A barba? Dá uma olhada. Ah, essa carinha fina dele deve ser uma delícia. Olha que gostosa. Você pegava, Aguinaldinho? Domênico. Sabe que Domingo é tua mãe? Ele pede permissão? É, não pegava, não eu não quero gerar conflitos. É o belisco. Ô Aguinaldinho, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Aí você fala, mano, qual que é a tecnologia B-Effect? Mano, qual que é a tecnologia B-Effect? É aquela, Benja, que protege e hidrata a sua pele, velho. Você não vai ficar com aquela pele áspera, você não vai ficar com aquela pele cheia de brotoeja, você não vai ficar com aquela pele vermelha e surrada igual a do bar. É direto pro Mota? Também. O Mota, meu Deus do céu, velho. Gente, o Mota parece um porco espinho, né? Tá louco, velho. Outro dia eu falei, ô, Mota, você fez a barba com o quê, velho? Você passou um lixador na sua cara, mano? Não, aí ele falou, não, mano, pô, tô zoado. Eu falei, tem que usar a nova linha Bozano, Motinha. Vai ficar parecendo uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer um topetão, pode fazer um moicano, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora a sua axila, não vai estar aquela mancha nojenta, ligando o cotovelo até o umbigo. Outra em direto pro Mota. Nossa senhora, mano. Meu Deus, o que o Mota fede? Nossa. Parece que eles umaram um corpo. Nossa senhora, Motinha. Meu Deus. Aquilo é doença, né? É. Ô, Motinha, tem que usar o antitranspirante da Bozano, Motinha. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você me deu uma boa dica. E eu vou comprar, eu hoje vou na farmácia, vou comprar um kit, eu vou fazer um kit da Bozano. Porque às vezes é chato você falar pra uma pessoa que ela fede, que ela tem... a pessoa pode se ofender. Sim. E é um assunto que é chato, né? Sim. Então o que você faz pra ser gentil? Pra dar indireto? Amanhã, hoje eu vou comprar, vou montar uma cesta da Bozano e vou dar pro Mota. E o antitranspirante é top. O meuzinho, o Mota vem aqui, falando sério, às vezes tem gente que sai de lado. E as pessoas... É verdade. E a pessoa fica constrangida. Que velho, eu não sei o que ele põe embaixo do braço, tem dois urubus ali. Outro dia o pessoal tava vendo aqui se não tinha pisado no cocô na rua. Que isso? Era o Mota. Que isso, tem que botar ele fazer esse experimento todo dia. Estádio 96. Tem que botar ele na rua todo dia, então. É por isso que agora tem pedágio todo dia. É. Agora, coitado dos ouvintes que estão do lado dele. Não é fácil, não. Estádio 97, Energia 97, em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Agora o Benjamin vem com o recado de Esser. É, todo mundo conhece alguém aí que tá procurando um imóvel, não é? Eu. Tem um aqui no programa que eu vou te falar, velho. O cara tá no Guinness. Faz 8 anos que ele tá procurando imóvel pra casar. Não tinha aquela história em busca da onda perfeita? Aqui tem em busca do imóvel perfeito. Mas ele tá aí na luta. Eu não vou falar quem é, porque acho sacanagem ficar caguetando os caras. 8 anos, Milzinho. 8? 8 anos. Mas eu tenho uns amigos que eles falam que o padrão são 10 pra casar. Falta 2 ainda. A partir de, né? É. Mas viu, Milzinho, 8 anos o cara tá procurando um AP aí. Difícil, hein? Ele já foi pra Júpiter. Cigano, hein? É, mas não vamos zoar quem é, não, né, mano? Não é sacanagem contigo. Eu? Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, né, não? Sim. Bom, mano, eu vou te dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado. E uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada. E imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso... Não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site com essas histórias de quem já é cliente. Esser.com.br/satisfação. Ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Hor, pra Paula Gil, pra toda a família da Esser, Dodosito. Estádio 97 partindo para mais ligações. Show. Em nome de BV Financeira, pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais, Portuga. Só informando a vibrante e não menos... Não menos emocionante Copa América de Futebol, teremos Chile e Uruguai, depois teremos o trepidante Bolívia e Peru. Chile e Uruguai quando é? Amanhã? Chile e Uruguai é quarta-feira. Quarta. Depois o trepidante Bolívia e Peru. Quinta. Aí teremos na sexta-feira Argentina e Colômbia. Não sei que vantagem levou a Argentina sendo o primeiro do grupo a pegar a Colômbia, que é um jogo difícil, muito difícil. É um jogo que a Argentina pode se complicar com até uma certa frequência. A Argentina não vai bem com a Colômbia. E temos o nosso bravo Brasil pegando o Paraguai, que o Mano tanto gosta. Vai torcer pra quem, hein, Dobô? Vai torcer pro quem? Barrios? Vai torcer pro Lucas Brasil? Barrios, Domingo? Eu vou torcer pro Barrios, já é do Palmeiras, tá se assinando? Ah, é Barrios na cabeça. Não, mas peraí, Domenico, você tem que torcer pro Brasil. Queremos isso. Vou te falar o porquê. Ah, torcer pro Brasil, porque se a seleçãozinha... Se o Brasil, não, mas se o Brasil ganhar do Paraguai, o Barrios se apresenta segunda-feira. É verdade, vamos torcer pro Brasil ganhar, então vamos partir. Ô, Brasil, é isso, boa, mano, Brasil, muito obrigado, Brasil. Aí o Mano ajuda nos caras. O Mionzinho vai ser, olha, vai ser 3-2 Brasil, 2 gols do Barrios. Não, deixa ele fazer muito gol não, que os caras vão levar ele, viu? O Mionzinho quer fazer o comentário aí. Tava esperando. Sim, sim. Ah, não, é verdade, eu queria, na verdade eu não falei do São Paulo, né, e eu queria defender um pouco o Osório, cara, que é... Vocês estão criticando ele ou não? Ah, tem um pessoal aí que já gosta, né? O pessoal gosta da chicotada, né? Pois é. Por que que o cara pode... Só porque é estrangeiro? Falou que retrancou o time. Ah, eu falei. Ele mexeu mal ontem. Mas eu não achei que foi isso não, sabe por quê? Mas peraí, mas não é o primeiro... O cara chegou dois jogos, sei lá, três. Não, mas criticar uma alteração do cara não é meter o pau no cara. Não, mas tem gente criticando já feio. Só falei que eu acho que ele mexeu errado. Igual o Dunga mexeu errado ontem. Mas fala, Mionzinho. Ah, não, o Dunga conseguiu piorar, né? Quatro zagueiros é um fenômeno. Quatro zagueiros... Mas eu concordo com o Dodô quando ele falou que... Como é que é? No começo do programa lá que você tava falando do... Ah, tudo que eu falo o treinador é tudo ruim. É isso que ele disse. É legal pra caramba. Tudo que eu falo é legal, Mionzinho. É nóis. Não, porque... Que todo treinador, que os treinadores do Brasil, a maioria é tudo ruim. Não, na verdade que o São Paulo achou que ia ganhar a hora que quisesse. Porque tava 1-0 e tava jogando como se fosse ganhar a hora que quisesse. Aí, o que aconteceu? Os caras fecharam a casinha pra não tomar mais e eles começaram a ver que eles não conseguiam fazer o gol. Aí o time cansou, mas o time cansou num grau que os caras gritavam pro Carlinhos ir pro ataque. Eu nunca vi isso. O Carlinhos era o cara que os caras gritavam pra ele marcar. Hoje os caras gritavam pra ele... Ontem ele gritava pra ele ir pro ataque. Ele não... O time cansou, morreu. E aí hoje à tarde eu tava vendo uma entrevista também do Gabigol, e eu comecei a juntar as coisas. Perguntaram pro Gabigol se ele assiste os jogos de futebol. E ele falou que não. Ele falou, não, eu não assisto futebol. Aí eu fico pensando, o que adianta o técnico ter 3 faculdades, o cara estudar tática, passar um monte de coisa pro jogador, se o jogador nem assiste futebol? Como é que você explica a tática? Foi isso que eu quis dizer pro Domênico. Falei, o Domênico falou, pô, treinador brasileiro é ruim. Falei, jogar a culpa em treinador não dá. O Ronaldinho Gaúcho, sexta-feira, o Ronaldinho Gaúcho, essa semana, perguntaram pra ele, se ele torceu pra seleção, ele falou, desculpa, eu não vejo futebol, só vejo, às vezes, os melhores momentos. Como pode? Ele nunca tá sóbrio. Os caras não estudam nenhum adversário. Mas Ronaldinho Gaúcho pode fazer isso. O Gabigol não. Sabe que ele surpreendeu? O Gabigol não. Sabe que ele me surpreendeu outro dia, Mionzinho? Lá no programa Nós da Fox, ele foi lá, o Allan Kardec. Sim. O Allan Kardec me surpreendeu. O Allan Kardec assiste tudo que é jogo. É um você fala com o cara, ele é um estudioso de futebol. Yeah. Você fala com o cara, Mionzinho, ele sabe todos os jogos que estão acontecendo no mundo. Pô, mas eu acho que era o mínimo que o cara tinha que fazer, pelo menos saber como o cara que vai te marcar no próximo jogo joga, né? Sabe o que é assim também? É o Rafael Marques. Sabe como se chama isso? Arrogância. Mas é verdade, né? O Brasil acha que tá. O jogador brasileiro acha que vai chegar e vai resolver, né? Eu falo isso faz tempo. O brasileiro. E não é só o jogador. O brasileiro. Quando fala de futebol, é o cara mais arrogante do planeta. Acho a gente que sabe sempre tudo, arruma. É. Sempre desculpa. Não perdeu pra Colômbia, perdeu pra você. Lógico que perdeu pra Colômbia, não jogou. A maior prova disso que eu falo é a Copa de 98. Todo mundo fala que foi comprado, que foi arrumado. Alguém parou pra ver hoje? Alguém parou pra ver hoje a escalação da França? Para, tomaram um baile de bola. Não, e alguém parou pra ver a atuação que o Zidane teve? Que isso, Mionzinho, talvez em final de Copa do Mundo, talvez deve ter sido uma das maiores atuações do jogador, foi naquele dia. Em 2006, que não tinha nada, não era na França, nada comprar, o Zidane deu chapéu em todo mundo. É arrogância. Aí você não vê uma jogada ensaiada, você não vê um jogador estudando ninguém. E aí a culpa é do adversário, a culpa é de alguém que comprou o jogo, também é difícil, você, né? Também é daqueles que ficou puto que o Neymar saiu de férias hoje e foi embora? Sinceramente, eu gostei. Porque essa história de Neymar dependência é a coisa mais ridícula que eu já ouvi, assim. Parece que... O Brasil não pode depender de um jogador. É, parece que a seleção brasileira é menor que o Neymar. Não, cara. Mas ele pergunta de ele não ter ficado lá na seleção acompanhando os jogos. Ah, de ele ter ido embora? Vazar. Ah, tem que vazar mesmo. Se ele era se ele era o capitão da seleção, ele devia ficar até o final. Concordo com ele. Não tenha dúvida, meu Gino. Escolheram ele pra ser o capitão, pra ser o líder. O moleque tá sem cabeça. Ele tá sofrendo um processo aí que tá mexendo com ele. Tanto é que ele jogou mal pra cacete aquela partida que ele tomou aí o cartão amarelo depois na sequência o vermelho. Domênico, se você ficar lá, tá certo? Com a cabeça longe, tá certo? Com ar de abatido. Não passando nada de positivo pro grupo. Aí ferrou. Eu não sei por que o pessoal pega tanto no pé do cara. Mas, porque, querendo ou não, eu se tivesse no lugar dele, eu também iria. Então falando, o Neymar vai pra Ibiza. Não é que chegou no Guarujá, tá junto com a família dele lá, na casa que a mãe dele mora no Acapulco. Ali. Só um outro detalhe, a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida é discutir essa coisa de capitão na seleção brasileira e colocar Neymar como capitão da seleção brasileira. Ele não tem esse perfil, hein? Não tem, O Pelé foi o maior jogador do mundo. E não era capitão. Porra, maior jogador do mundo. Não é o fato é o melhor, do cara, tem que ser capitão. O fato do cara jogar bem não significa que o cara tem que ser capitão. Mas eu acho que não tem outro. Hein? Benjamin. O Thiago Silva era o capitão na Copa, você viu, desceram o pau nele depois daquela choradeira então, toda. Então, da seleção tinha que ser o Robinho. Benja, cara, então fecha a porta. Porque se na seleção brasileira nós estamos discutindo quem vai ser o capitão, velho. Porra. Você falou, essa Neymar dependência. Mas nosso goleiro é de Série B. Hoje. E o atacante joga na China, velho. Exatamente. Hoje é uma Neymar dependência. Mas é uma Neymar dependência pela escalação do Dunga. Não, o Dunga, meu Deus. Eu não acho que a escalação do Dunga não, meuzinho. Você não tem jogador hoje. E quando você fala que se fosse capitão ficava, eu acho que ele tem que ir embora. Eu acho que a presença do Neymar lá, sem jogar, atrapalha mais do que ajuda. Ontem eu tava vendo o jogo, porra, cara, o Brasil atacava, a câmera pegava o Neymar. Mostra o cara. O Neymar não tá jogando. O Neymar faz o gol, o Thiago Silva vai lá e fala, é pra você. O Brasil perde um gol, a câmera pega o Neymar. Cara, o Neymar não tá jogando, não tá jogando. Eu acho que ele lá, ele... Tem nada a ver. Eu também acho. Vai embora. Parou, cara. Se a CBF, que a CBF, meuzinho, não recorreu da punição do cara, ele vai falar, vou fazer o quê? Pô, recorre. O presidente da CBF briga. Que tá lá? Briga. Enche o saco, mostra a força. O Deonero não tinha que falar? Não, mas se ele for falar, ele é preso. Isso é uma questão de comprometimento. Mas isso aí é uma questão de comprometimento. Eu lembro em 1994, muito bem, uma das coisas que eu lembro muito bem. O Maradona, ele foi punido, foi pego por efedrina no doping e retirado da Copa do Mundo. Fizeram com ele o que fizeram mais ou menos com o Suárez. pra galera mais nova ter uma noção, tá? Foi efedrina? Foi efedrina que ele foi pego pra emagrecer. E ele... Efedrina não é pra emagrecer, efedrina é pra dar um grau. É pra dar um grau, isso, mano. Eu não entendo muito... Olha, efedrina é fraquinho, efedrina. Ei, é fraquinho. E o Maradona foi, coisa pior, foi banido. Aí, ele insistiu e ficou com o grupo da seleção argentina até o fim. Mas isso aí, o Maradona tem postura de capitão. Sempre teve enquanto jogou. O Neymar, qualquer problema, não. O cara for embora, não trabalhar também, Bala. Devia dar um exemplo pro Brasil, hein, Bala. Eu ouvi um negócio na TV engraçado. Eles falaram que o Neymar no Barcelona, ele tá na casa dos pais. E o Neymar na seleção, ele tá na casa dos avós. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Pode por aí, tudo, né? Agora, eu vou te falar uma coisa também. Ô, Domênico, a entrevista do Dunga, escuta o que eu tô te falando hoje. O Dunga fez assim, o que você achou do Neymar ir embora? Ele falou, ele faz o que ele quiser. Pro Dunga, pessoa Dunga, ele esperava um outro tipo de postura. Ele esperava que o cara chegasse e falasse, não, vou ficar... Ainda mais porque o Dunga foi capitão, né, mano? Ele sabe como é que é azeitar o Danone, né? Não que o Dunga vai bater de frente com o Neymar, porque o Dunga não é trouxa. O Dunga sabe que se ele for de frente com o Neymar hoje... É a carreta vindo contra o Fusquinha. Mas que ele, dentro dele, ficou puto, pô. É, você tem razão nisso aí, viu, Maradona? Vamos ao último ouvinte desta noite, meus amigos, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo que chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. As do Botocô tem ouvinte, ó. Alô? Ah! Alô, consegui baralho! Quem fala? Aqui é o André Brandão. Ô, André Brandão. Solete Badão. É, André Brandão, do quê? André Rocha Brandão. Rocha Brandão. Quantos anos, André? 30 anos, semana que vem 3.1. 3.0 por enquanto. Por enquanto, 3.0. RG? 3.0, mas daqui a pouco vira 3.1. É, mas aí como é que fica? Mas cabe a pergunta? Sim, cabe a pergunta. É Oswaldo, o nome dele? André. Ah, André. E qual a sua altura, André? 1,84. Ah, então ele é um André Brandão, né, velho? Ah, sensacional! Ah, tem 1,84. Sensacional, sensacional. Tá certo. E qual é o cotovelo na cara, não? Dá soco, mas cotovelada, não. E qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom acerta, né? Vai. Parque São George, com G, igual o rei da Inglaterra. Ah, então é diferente. Porque uma vez ligou aqui, quando o Parque São George, que é ali perto do Corinthians até. Mas não, Parque São George. Eu vou dizer agora. George. Tá enrolando, porra, meu Deus. Pega o cotovelo. Eu não tô enrolando. Vai. Posso falar? Posso falar? Pega o cotovelo. Posso falar? Pode. Eu fui fazer uma entrevista uma vez aí lá no CT de São Paulo, quando tava construído ali perto de Cotia. Caraca, mas é o GPS meme. Falei? Né? Chupa, Mionzinho! Você chupa, Mionzinho, você tá louco? Ficou olhando essa cara de bunda pra mim querendo desenhar. Que chupa, isso? Mionzinho! Eu só vi isso no rádio. Não, pelo rádio, né? Não tinha visto isso ao vivo. É, assim. Você viu que aqui, ó, é na mente. Rapaz. Conheça, mente, né? São Paulo como tudo. É, não mente. É, não mente, viu? É, não tem. Chupa Mionzinho. Hashtag chupa Mionzinho. E qual que é o time, André? Ah, mano. Sim. Sobe o hino aí. Hino. Do Timão, né? Ah, não sei. Porra, mano. Não chupa, velho. Não sei, tem uma parte de Zé Ruela aí que às vezes quer boicotar. Não, vai Corinthians aqui, caralho. É nóis, mano. Baralho. Baralho. Foi baralho. Que missão, churro. Desculpa, tô aqui no Rei das Batidas. Tô emocionado já pra falar com vocês. É nóis, mano. Ó, o rei das batidas. O cara já deve ter tá de onde? Tudo, mano. Não tô, eu tô do lado normal. Não tô do lado dos meninos, não. Tá tudo bem, normal. Nossa senhora, mas que você já tomou aí, velho? Vamos ver. O que você já tomou aí? Tomou de amendoim? Não, 4 ampolas de... Da Redonda e tá vindo uma porção de rã. Ó, aí sim, hein? Olha a segunda... porção de rã. Olha, segunda-feira, hein, velho? Meu, me conta ali no meu cão, olha. Que meia hora lá no meu cão. É happy hour, né, mano? É pra abrir a semana, né? Happy hour tem que acontecer nesse horário mesmo. Continuação do domingo, casa, tá certo. Ó, mano, deixa eu marcar com ele, quilômetro 25 do meu cão daqui meia hora. Não, mano, mas tá certo o cara aí, ó. Happy hour, tá certo? É, mas aí comemorando. Mas cuidado pra não abrir e fechar no mesmo dia a semana, hein, velho? Ô, amigão. Oi. Você assistiu Corinthians e Santos no sabadão? Graças a Deus, tava trabalhando que não via aquele show de horror, viu? Nem chegou a ver, velho. Mas o que tá acontecendo com o Corinthians? Cheguei em casa, minha sogra que falou assim, ó, o Corinthians perdeu. Eu falei, mas jogou hoje? Ela falou, minha nossa. Tá por dentro, hein? Receber notícia da sogra e do time que perdeu, hein? Mas olha, eu vou falar pra vocês, no time da empresa, na galerinha lá, a gente tem um bolão naquele fantasy game lá, do G-Con, né? Sei. Cara, o que me salvou semana passada, acredite se quiser, foi o Michael Leite. Eu também tinha. É sério, eu também tinha semana passada, Michael Leite. Michael Leite no esporte. É verdade. Meteu dois, mano. É, foi o que me salvou. Agora essa semana foi uma tragédia, hein, velho? Ah. Essa semana foi ruim. Mas, ô amigão. Diga. O que tá acontecendo no Corinthians, aquele time campeão mundial em 2012, campeão invicto da Libertadores, pra versão 2015, cara? O que mudou de tão grave assim no Coringão, cara? Cara, há uns 3 anos atrás eu passei ali na... Pra trás do Shopping Eldorado, eu vi uma faixa, família vende tudo. Tá igual, Corinthians vende tudo. Boa. Essa você foi bem, velho. Mas, ô amigão, querendo ou não, é... O problema é que quando a família vende tudo, o dinheiro vai pra família. O Corinthians tá se desfazendo de tudo e o dinheiro não vem. Ah, mas os jogadores também estão ficando velhos. Não tem nem como você... Vai, por exemplo, o Danilo. Vai ganhar dinheiro com o Danilo? Não tem como. Vai ganhar dinheiro com o Fábio Santos? Com o Ralf? São jogadores que estão acima dos 30 anos de idade, velho. Nenhum clube hoje, em sã consciência... A não ser o Flamengo, que pagou aí um caminhão de dinheiro no Guerreiro, que já tem 31. Vai contratar um jogador aí a peso de ouro e o cara com uma certa idade, sem potencial de revenda depois. Porque comprar um jogador desse daí é igual você comprar um carro antigo, cara. Vai morrer com ele. Vai morrer com ele e depois ninguém mais quer. Então, querendo ou não, é difícil você fazer dinheiro. É com jogadores que já estão encerrando o contrato e já tem uma certa idade. Como é o caso do Ralf, como é o caso do Fábio Santos, como é o caso do Danilo, tá certo? O próprio Sheik. É complicado, velho. Complicado. Mas, ô amigão, qual que é a sua perspectiva com relação à renovação do Corinthians aí? O Corinthians é o time que tá se remontando, tá colocando alguns meninos aí, o Tite tá dando oportunidade agora aí de subir alguns meninos que disputaram a Copa São Paulo aí pra equipe principal. Pode ser que ele comece a utilizar alguma garotada aí, algum desses meninos aí que jogaram a Copa São Paulo pelo Coringão aí, que inclusive mostraram qualidade. Você pega ali o Marciel, é um bom volante, é um menino que deu certo. Você pega aí o Matheus Cassini, que foi vendido para a Itália, possivelmente teria uma oportunidade no time principal. Esses meninos aí, se você tivesse... Não sei se você também teve a possibilidade de acompanhar a Copa São Paulo. Você falou que trabalha muito e às vezes não teve a possibilidade. Se você acompanha a Copa São Paulo, velho, desses meninos aí que o Tite está dando uma projeção, quem você acha que pode ter uma oportunidade nesse time principal do Coringão? Mano, Copinha, eu não vi, que eu não tava aqui em São Paulo. Tava no sul descansando, tava de férias. Mas, cara... É, igual o seu Benz anunciou aí, Ribeirildo, vamos ver, né? Sim, o Ribeirildo tá chegando aí, mas não é da base do Coringão, né, velho? Rio do cara de égua. Eu acho que poderia dar uma chance pra essa molecada que tá lá, que é da base. Por exemplo, o Malcom, ele não é pior do que o Romero. É um cara que tá se apresentando aí no Coringão, acho que, se não me engano, se apresentou hoje. Ele tá junto com a seleção sub-20 lá, que acabou sendo eliminada pra Sérvia. E agora ele vai ter uma oportunidade, velho. Vamos ver se o cara volta com gás aí pra poder já assumir a condição ali, talvez aí, de titular, brigando aí com algum jogador que tem um pouco mais de potencial. No caso aí, o Mendoza, né, velho? Agora, ô, mano, malandro é o Corinthians, que voltou no negócio de 2013, só pra ninguém falar do Rildo hoje, né? Ah, você tá louco, mano. Eu vou dar um voto de confiança pro Rildo, cara. Eu não acho que o Rildo é esse jogador horroroso, não, que todo mundo pinta, cara. O Rildo na Ponte Preta, ele fez um bom campeonato paulista, um time limitado. A Ponte liberou ele fácil, imagina como ele é ruim. Não, não liberou fácil, não, velho. Não liberou fácil, não. O Rildo, ele tinha um contrato com a Ponte até o final do ano. Não, até o final do ano, não, até o começo do ano que vem. O Rildo, no meio do ano agora, acho que em julho ou agosto, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time e a Ponte ia perder o jogador sem ver nada. O que a Ponte fez? A Ponte entrou em acordo com o empresário do Rildo, RG, que pagou R$1 milhão aí pra que pudesse emprestar o jogador pro Corinthians até o final do ano, e a Ponte ampliou o vínculo com o jogador até 2016 ou 2017. O problema não é... O Rildo não é horroroso, mano. O problema do Rildo é time grande. É um time que vai se dar bem, né? Time médio e time pequeno. Agora, time grande... Aguardemos, né? Mas, ô amigão, só pra finalizar a sua ligação aí, meu, o Corinthians, ele tá muito próximo do acerto com o Dentinho também. O Dentinho é um jogador que te agrada? Agrada, agrada, até porque conhece o pai do Dentinho, conhece a família e gosta do cara. É, você é amigo mais do Dentinho? Mais da mulher dele do que dele, né? É, mas você é amigo pessoal do Dentinho? Ele já te chamou pra um churrasco, alguma coisa do tipo? Você já comeu um pernil na casa dele no Natal? Não, mas já liguei bem a BMW dele quando eu tava na casa lá do meu primo, que é vizinho do pai dele. E ele tava na Ucrânia e o pai dele não sabia ligar o carro. É, o que você fez pra ajudar o pai dele? Ligou o carro. Ah, fecha o peito pro pai dele, né, menina? Que isso! Ah. Aí, não é isso, eu vou te mostrar. Ah, vou te dar uma muqueta já, trouxa. Ô, amigo, Opa. Mas então é isso aí, mano. Manda um abraço aí pra quem você quiser. Mano, vou mandar um abraço aí pra galera do Grupo A da Harley Davidson, que é onde eu trabalho, ali na Marquês. Boa. Cara, mandar um amo ela pra minha mulher. Boa. Pra recente de gêmeos. Boa. Dois moleques aí. Aumentei o grupo do Fiel, né? Mas você vendeu um e vai criar o outro ou você vai criar os dois? Cara, eu pensei em entrar no mercado negro, porque vai que na hora do parto saia mais um ali, já era um caixa, né? Não é não, mano? A ninhada tá boa. Mano. E, pô, os caras estão falando de filho, olha a delicadeza dos caras. Valeu, amigo, um abraço pra você, irmão, é nóis. Tamo junto. Vamos mexer aí? Fala aí, manda. Me ajuda aí, mano. Não, vai, manda. Só abusando. Não, Não, é só nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano garante um barbear fenomenal. Boa. Não, acabou, para por aí. Chega. Vamos lá. É, acabou. Não, mas ganhou. É só aí. Me garante um barbear fenomenal. Fenomenal, isso. Me garante. Não, não garante mais nada. Meu, já se garantiu, liga, meu. Já garantiu o teu kit, fio. Já garantiu? Já, é o kit Bozano. Fio. Galera, há 10 anos que eu escuto vocês. É muito um obrigado. Sonho de criança realizado hoje. Um abraço aí a todos. E chupa a mota. Tá bom. Um abraço, André. Um abraço. Valeu. Bom, é o seguinte, gente, olha só. Agora eu vou falar aí de faculdade. Aliás, faculdade que atualizou aí o ensino de tecnologia no Brasil. Vamos falar da Banditec, a faculdade de TI atualizada. E por que atualizada, você me pergunta? Porque a Banditec tem 75% de aulas em laboratório. Já que ensinar TI só é em sala de aula, é coisa do passado, né? O curso da Banditec é mão na massa, é hands-on, como se diz em inglês, né? Aliás, está aí uma outra coisa que a Banditec atualizou. Você que tem o curso de inglês integrado ao currículo, por que ensinar TI só em português também é coisa de antigamente? É aquelas bem antigas, hein? Quer ver uma outra coisa antiga? Ó, preparar o aluno apenas tecnicamente. Pô, que isso? Hoje as empresas querem muito mais do que competência técnica. Querem competência relacional também, hein? Por isso, a Banditec criou o programa H, que prepara aí o aluno, né? Prepara o aluno para integrar aí, para liderar equipes, né? Lidar com máquina é uma coisa, liderar com gente é outra coisa. E saber isso, né? Faz muita diferença, viu? E aí, já viu uma faculdade de TI tão completa como essa, mas tão atualizada também, hein? Então acesse banditec.com.br e faça sua inscrição para o processo seletivo do segundo semestre, tá bom? Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97 também, em nome de Eliar Benjamin. Olha só, amigo, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar a partida do seu carro, viu? Além disso, você conta com proteção 24 horas, gratuita, contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria e escolha Eliar, que vai muito além da partida e a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigo. Um abraço para os distribuidores e revendedores da Eliar. E hoje um abraço especial para a galera lá da Eliar, o Adilson, a Paula, a Carol. Um grande abraço. Bateria, Dodô? Eliar. Com certeza. Agradecer aqui a presença do Minhãozinho. Boa, Minhãozinho. Hoje especial de hoje. Boa, muito obrigado, Minhãozinho. Fala, Minhãozinho. Obrigado aí, pelo. Parabéns aí, viu, Minhãozinho? Muito obrigado mesmo. Sou fã de verdade de vocês. Quando chamar, tô aí. Pô, valeu, legal, parceiro. Cara. Obrigado, meu. Foi muito legal a participação do Minhãozinho hoje aqui no Estádio 97. Obrigado, Minhãozinho. Antes, RG 92, quem garantiu é boné hoje, né? Não, boné todos ganham. Todos ganham boné? Quem garantiu a camiseta. Camiseta, RG, por favor. Fit, presente de fit e camisetas. Boa, antes só um abraço aí pra galera que tá aqui com a gente. Molascos, As de Ouro, ali tá em Paulista. Nossa, e mano. O Passa Fome, que é futebol de salão, isso aqui? Passa Fome, passa valeu, fome, galera. Hoje, e hoje, coitado, se meu amigo estivesse vivo, hoje era aniversário amigo? Do Zé Hugo. O Zé Hugo morreu. Zé Hugo que... Porra, mas ele não fez aniversário sexta-feira? Não, aquele aniversário de morte. Um amigo meu, meu. Ah, hoje é... Morreu em Ibirapuera com bumerangue. Ô, Domênico, eu queria mandar uns abraços aqui. Entra no Google, tem a história. Põe lá no Google. Zé Hugo, bumerangue, Ibirapuera, sabe? Por que as pessoas usavam bumerangue no Brasil? Vai. Ninguém acredita nessa história aí. Foi em 87, amigo meu. Para, que sabobrinha. Vai, deixa ele mandar um abraço. Quem ganhou a camiseta foi o William de Macedo Silveira, Dodô. Queria mandar um abraço aqui, Domênico. Aqui, ó. Fala aí, tudo bem com você? Dodô. Vai, Dodô. O Márcio Puga aí, presidente do Pedreira Futebol Clube, que tá aí, amigo do Bernardo Veloso também. E também tem o cara que é o Salgado, pessoal do Comídias, que ontem vim fazer show lá, todo mundo lá, todo garçom, todos os barmés, tamo lá. Que delícia! Pá! Obrigado.

I'm in need of some light.